ele que a gente quer, porra! Não é encanador gordo! Ajuda o maluco que tá doente, vem! Tá doente, ele, porra! Tem um lapso! Tá porra! Saí de casa, corri pra caralho, caralho! Tá comigo, porra! Senhor da eternidade! Subir árvore é o caralho, porra! Eita porra! Tá saindo do loop o Pouco Espinho, porra, Daigo! É, em busca do anel descendente, porra! Coitado do loop! Tava com o Pouco Espinho dentro dele, caralho! Coitado do loop! Aqui é 25, porra! 25 anos do Ouriço, caralho! Byron! Olha o caralho, porra! Vou tomar deck, stroll, mugilinho e ficar, porra, todo estouradão, tipo a bobo, porra! Vai ficar água com músculo, aqui é fibra, porra! Porra! Caralho, saí de casa, corri pra caralho, aqui é Sonic, porra! Vai descer no cano, caralho! Desce no cano, vou derrubar essa porra toda de cano no reino cogumelo! É o Orisônico, é ele vai que vai malhar a perna todo dia nessa porra! E come batata... Meu caralho! Vai pegar argola pra caralho nessa porra! Vai comer batata com frango pra poder peidar e dar spindash, porra! Depois do Ximenes, que é um malhadinho também, gostoso. Ximenes. Para você coxinha, para você mortadela, para você empada e para você que foi comido, esta é a leitura de e-mails do Basquete Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos, e-mails referentes à edição 232. Sim, aqui comigo está o Senhor da Eternidade. Vamos começar logo essa caralha que tem e-mail pra cacete nessa porra. É, hoje nós seremos acelerados, portanto vamos começar essa bosta. Fala galera do BFS, quanto tempo? Aqui quem vos fala é aquele que atende pela loucura de Furry Caio, maldita alcunha, maldita nada, aceite seus belíssima pelos. Belíssima alcunha. Aceite seus pelos, aceite que você chorou em Zootopia. Acho que não preciso dar explicação pela falta de e-mails enviados. Bem, passando aqui para agradecer pelo Eu Gosto de Jogos, sou Mario 64. E que jogo, hein? Mas ainda prefiro toda a franquia Zelda, pois toda a franquia pra mim só tem games sensacionais 10 de 10. Ninguém te perguntou, contudo. Não, pois toda a franquia pra mim. Devia ser toda a franquia, né? Provavelmente. O jogo tem de tudo, trilha sonora foda, um gameplay sensacional, fases muito carismáticas, porra, fases que vão convencer você a comprar gelo de Esquimó e outros diversos fatores. Ouvindo o podcast, percebi que não precisaria acrescentar nada, mas chegando na parte da Unreal Engine 4, não consegui ficar sem mandar este e-mail para espalhar um pouco de meu conhecimento de um grande produtor de conteúdo. Ah, essas pessoas com esses hot topics utilizando Unreal Engine 4, seu nome é Crysing X. Foda-se. Ou pelo menos esse é o nome do seu canal. O cara é simplesmente sensacional. Já criou praticamente todo o Zelda Ocarina of Time só nessa engine. E como sempre, muito bonito. Pessoas que caçam aquele Season Desist da Nintendo, né? Pois é. Até mesmo o próprio Mario 64, é claro, além dos vídeos mostrando o jogo, ele os disponibiliza para download para quem quiser fazer testes. Bem, fica aí minha contribuição a este cast, esperando do Sonic também. Segue os links sendo um do canal dele com diversos jogos e o outro do PitCast ou do Mario 64, vale a pena conferir. Um abraço a todos os membros e que venham mais Eu Gosto de Jogos, dentre outros podcasts. Aí, se talvez, não sei, vai ter os links aí, então foda-se. Vamos para o próximo. Bom, fiquei com a parte chata aqui, né? Ih, caralho. Boa noite. Não, tá de boa. Boa noite, senhores. Estive ressuscitando, eu acho. Pô, você tá na dúvida, fera? Vamos ser rápido. Foda-se isso. Parasite Eve. É um jogo que eu sempre tive interesse de jogar, mas a preguiça impede. E não acho um emulador decente de PlayStation 1. Estou sem o PS3 pra comprar na PS. Então esse jogo vai ficar no limbo por enquanto. Que bom pra você, fera. Ô, Kami, cast bem legal e as garotas acrescentam bastante. Essa mitologia shintoísta é bem legal, é mesmo. Mas esses tempos andam numa preguiça, que até mitologia grega anda chata. Pô, essa preguiça tá foda, hein, fera. Uhum. Mas é um dos jogos mais bonitos do PS2 e bem divertido. Sim, é. Acho que por não lançar nada de novo hoje em dia é o que mantém o jogo bonito. Não tem tipo nenhuma, mas foda-se. Quack shot. Acho que ele, tipo assim, como o jogo é velho, ele pegou um status de cult, então é por isso ele é bonito. É, sei lá, o jogo é bonito mesmo, contudo. Ah. Quack shot. Nunca tinha jogado. Com o cast fiquei curioso. Que bom. Fui lá, baixei, joguei, me perdi às vezes. E às vezes me perguntava: por que diabos esse personagem tá aqui? Porque eles querem. Eles têm que estar lá. Tipo, você passa pelos postes pra chegar numa zona que não tem nada além do Professor Pardal, pra ganhar arma de esqueleto lá, como o Pyron disse. Não sei exatamente, mas o México tem pirâmides ou Sphinx? Não, isso é na fase do Egito. E o Pateta tava fazendo o que lá no fundo dela? Patetando, cara. Tava lá só de Zeus curtindo o batidão no escuro? Enfim, tava. Enfim, me diverti bastante com o jogo. O Donald tem um cu grande, tem. Decepções. Quem nunca se decepcionou com um jogo que se mate? Por quê? Cara, que exagero, fera. Minha maior... atira a primeira pedra, eu acho que é o que você queria. Minha maior decepção recentemente foi a Lenda do Herói. Puta que pariu, né? Fiquei voltando nesse jogo. Mas já me decepcionei com o KOF antigo, Dead Rising e com os últimos Resident Evil. Mas decepções à parte, eu me autoindico para participar do cast de Mega Man Zero. Negado. Joguei até meus olhos sangrarem nessa série e depois joguei a série ZX com muito gosto. E tem menções da série Zero por lá. Acho que sou a única pessoa no mundo que não se decepcionou com o Sonic 2006. É mesmo. Doente! Os outros casts mandam semana que vem. Mas parte aleatória do e-mail. Acho que foi no cast de Okami Ninja, falou que pegou uma conta de luz de 900 pila. Tenso. E o Lapso pagando uns 200 por mês de luz. E eu achando ruim pagar 150 pila. É, pagar nunca é bom, cara. Não vou reclamar mais. Tem nego muito pior que eu. Sim, tem. Não entendo esses americanos que certos nomes já têm apelido formado. Tipo, Robert vira Bob. Qual é o problema? Aqui também tem. Severino vira Bill. Uai, por que isso, tio? Porque sim. E William vira Bill. Aqui é William lá e aqui é Severino. Não. Eu vou entender esses americanos. Entenda. Boa noite, amigo. Se cuida, ganha muito dinheiro e dá conta pra pagar pra usar seu bordão. Muito mais do que você tem a oferecer. Mais você vai pagar. É com sangue, inclusive. Porra. Bom Mickey objeto pra vocês. Pra você também. Mickey objetos. Ok. Que vamos para o próximo, que é o Lone Player. Vai xingar alguma coisa, com certeza. Olá, caros amigos Daig e Senhor da Eternidade. Tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Estamos bem. Estamos todos bem. Super Mario 64 é inegavelmente um grande jogo e acredito que ele passe tranquilamente pelos testes dos X anos. Porra. Finalmente não reclamou, cara? Né? Conheci o jogo através de revistas e ficava me imaginando como seria jogar com este negócio chamado 3D. Porém, mais tarde, com o advento dos emuladores, pude jogá-lo. E posso afirmar que o único jogo que me impressionou mais que Mario 64 foi Zelda Ocarina of Time. Era justo. Progressão. É, justo. A começar pela tela onde Mario seguia a mãozinha na escolha do menu. Correr, fazer wall jump, socar, dar rasteira, saltos mortais. Era incrível. Não me lembro se havia flor do fogo. Não, mas foda-se. Eu podia voar e até virar um Mario de metal. Verdade. Embora Porra, foda aquilo, Mario de metal pesadão. Sim. Embora tenha dropado o jogo, sinto-me indígena comigo mesmo e ainda voltarei a jogá-lo. Afinal, tem a versão de Nintendo DS, assim como de 64. Uma promessa é certa, tá lá te esperando. Por favor, volte e conserte seus pecados. Sim, pague seus pecados. Pague o aluguel. Com relação ao depoimento do ouvinte que acalorou vossos corações, posso dizer que concordo em parte com ele. Alguns membros são legais, outros nem tanto. Que isso? Tá falando de mim, com certeza. Ou de mim. Se vier, pode é pra nós dois, pode ser. Ou pro Pyron. Mas para comemorar, coloco à disposição de vocês um exemplar, o lacre já foi aberto, do dossiê Master System da Old Gamer. Se quiserem sortear ou simplesmente pegar para alguém daí da equipe, é só me passar o endereço e a carta com frete que enviarei. Abraços. Olha aí. Uau. Porra, quem estiver ouvindo isso, já grita lá no grupo lá querendo. Porra, nice demais. Pô, se puder, a gente pode sortear mesmo essa merda. É, sortear é uma boa também. Falar com a porra do Ilapis. É, fala isso com o Então vamos para o próximo. Olá, mestres. Morcego Roxo novamente escrevendo. Grande Morcego Roxo. Não tenho tantas boas lembranças do Mario 64, então você não tem lembranças at all, ou então você, sei lá, se odeia. Sempre me lembro o quanto sofri pra descobrir que se mata o primeiro chefe jogando ele no chão na sua frente e não de cima do morro onde ele se encontrava. Ainda mais que eu só tinha como jogá-lo na casa dos outros. Porra, o primeiro chefe não era a merda do Bowser, que você jogava ele na porra da bomba? Não, mentira. Você jogava ele lá pra puta que pariu, não era? É, você jogava ele longe pra ele bater no chão e sair Tá, entendi o que ele quis dizer. Você não podia jogar ele pra baixo do morro, senão ele voltava e foda-se. Não, ele voltava puta e te dava. Tem razão, você tinha que jogar ele no chão e só no chão. Aí depois, mais pra frente, quando ficava mais complexo, você tinha que jogar ele na bomba, tinha umas lances assim. Mas veja, se perseverei e depois de atualizar meu MDK6, pude finalmente emular em casa. Triste. Com algum mínimo domínio do idioma do jogo, consegui pegar as 120 estrelas e ganhar as inúteis vidas que o Yoshi te dá antes de pular pra infinito. É, bom, eu vou te dizer, essa recompensa uma das recompensas mais escrotas. Mas sei lá, naquela época tinha um lance de que só de aparecer o Yoshi era irado. Tipo, caralho, o Yoshi gigante. Porra, foda. Velho, o Yoshi aqui, cara. Foda, o Yoshi. E aí ele te dava vidas que você chama na bunda. Mas enfim. Como sempre recomendo quadrinhos, aqui queria levantar um ponto. Depois daquele maluco que tava imprimindo fansub de One Punch Man e vendendo no Mercado Livre, dizendo que era um protesto contra a Panini. É um protesto contra a Panini mais filho da puta que eu já vi. Mas vamos lá. Me fez pensar se ainda vale a pena manter o amor pela mídia impressa e comprar de bicho magás da banca por quase 20 reais, ler tudo online mesmo, ou até imprimir que nem aquele maluco. Cara, Isso não, cara. Eu sou a favor de comprar até hoje. Porque eu não consigo ler na internet, me irrito, fico puto, não é tão legal pra mim. E, sei lá, tipo, eu não sou grande fã que nem o Daigo é. Mas, tipo, sei lá, dá vontade de comprar um gibi, eu compro, não é tão caro assim. Talvez se você for um cara realmente compra todo dia, toda semana, fica pesado. Mas eu geralmente compro aquelas coisas daqueles encadernados fodão, capa dura, na promoção. Eu pago, sei lá, 30 conto, né? Porra. E é uma porrada de história e vale a pena. É, por exemplo, eu tô esperando o King's Watch baixar, porque 60 pau eu não pago. É. Mas aí, cara, fica de olho em promoção. Toda hora tem promoção na Amazon, na Livraria Cultura, na puta que te pariu, na Saraiva, na Comics, no cu de pau, e aí você procura. E se você quiser, enquanto você estiver comprando, você pode só baixar também, foda-se. Não sou eu que vou te julgar, não. Mentira, te julgo sim, seu bosta. onde é que eu parei, caralho? PS, vai testar como é ler online, finalmente também me vergonha na cara, estou lendo Hokuto no Ken. Realmente é tão bom quanto... Pra você. Realmente é tão bom quanto falo. Agradeço ao Mestre Lapso pelo trabalho. Justo. Ah, mas é bacana mesmo. É o melhor mangá desses de porrada sem cérebro que tem. Mesmo porque tem um pouco de cérebro ali. É justo. Deixa eu ver o próximo. Bom dia, senhor da Eternidade Daigo e quem quer que esteja aí com vocês. Aqui quem fala é o Cockblock, bloqueador de pintos. Primeiro gostaria de parabenizar aos ilustríssimos, pois o quadro de e-mails tem se tornado uma das partes mais divertidas do cast. Inclusive, sempre me alegro quando escuto um choro após o programa regular. Muita alegria do meu coração. Pessoas que gostam de e-mails. Conhecemos gente de todos os tipos. Mas é bom quando o nosso trabalho é reconhecido, então. É, mas muito obrigado, agradecemos. Sobre o cast de reboot, trouxe-me a alegria, pois eu nem lembrava mais desse desenho. Um cast só de reboot não teve, a gente falou dele, né? Pois é. E apesar de hoje em dia ele parecer meio estranho aos olhos, pelo menos as primeiras temporadas são mais feinhos, eu lembro que achava irado na época. Neste mesmo cast falaram rapidamente sobre Mario 64. Ah! Agora que eu entendi. E queria mostrar aí meu descontentamento com o Pivoto. Porra, sério que seus olhos não marejaram com as promessas do futuro quando viu o Mario em 3D? Não, mas ele curtiu, ué. É porque ele era cínico na época, entendeu? Ele achava que era tipo one shot, sacou? Tipo, veio e não vai durar. Acabou durando, de certo modo. Eu lembro que quando joguei pela primeira vez, o sentimento de isso é o futuro me invadiu totalmente. De resto, aquele abraço aos funkeiros malditos que tanto amamos, em especial o Daigo. Que isso? Que isso? Pessoa? Tá com a bola toda, hein, fera? Tá estranho isso. Aliás, fica o questionamento. Por que vocês não estão lá com o povão do Telegram? Puta que pariu, você tá falando do grupo do Baixamento Soco de Telegram? É. Nossa senhora. Até parece, né? Tá. Em tempo, Daigo, vou dar uma semaninha de retiro espiritual com minha senhora numa casa de veraneio em Monte Santo, Minas Gerais. Que beleza, hein? Porra, ainda é um lugarzinho meio expensive ali, né? É. Sabe me dizer se tem algo interessante nas redondezas ou foco só na casa mesmo? Olha, se for o resort que eu tô pensando, você já tem tudo que você precisa lá, você não precisa sair, não. Tem sinuca lá? Sinuquinha? Tem. Mas se bem que, pô, tu vai sair com a mulher, tu não vai jogar sinuquinha, né? Isso que é mesmo. É, a não ser que a mulher saiba jogar. Pode acontecer. Eu já vi acontecer, verdade é essa. Em todo caso, o que ele precisa tá lá, nas cachoeiras, se ele quiser dar uns rolé, tipo, fazer um sexo ali, ó, livre. Ou ensina a mulher a jogar sinuca, nunca é tarde. É, tem isso também. Enfim, você tá coberto, brother. Chega lá e investiga as instalações, que eu não sei se é exatamente esse resort que você vai. Mas dá uma chegada, curte lá, brother. Se você pudesse. Enfim, acabou-se essa bosta e logo mais, tem mais e... Sanduíche de peru. Peru. Diversão na vez! É isso aí, senhor da Eternidade! Você que tá chegando agora aqui, nem você sabe... Você é o Orelha, é o Orelha. Qual que é? É a Orelha. É a Jubileu no primeiro episódio do X-Men. É a você Ellen Page no A Origem. Cara, pelo contexto e baseado no fato de que a gente grava podcast de Sonic toda semana, acho que a gente vai gravar podcast de Sonic. Vai. Mas esse é um podcast especial, por dois motivos. Primeiro, há um programa, ou seja... A dois. Programa anterior do programa anterior... Não, então não é a um, é a dois. Nós tivemos um Disco Ninja. Entende? Sabe onde eu estou querendo chegar? Não. Trapézio descendente, é ele que a gente quer, porra. Porra! Tá olhando pra gente, porra! Ele. Equil, é ele que a gente vai, amigo. É ele que a porra, gente quer, mesmo? Caralho. Eu posso fazer review do meu peru? Mas é diferente. Aqui é Sonic. Então a gente vai fazer um review de fase do Sonic. E só vale Master e Mega. Puta que pariu, então acho que eu me lembro de alguma fase do Sonic. Não, por isso, você... viado. Por isso que eu vou te dar aqui a referência. Aqui, ó. Ó, a referência. Tu vai esse cara aqui, ó. Esse que tu quer, ó. É esse aqui que tu quer. Sobe árvore nessa porra. Sobe árvore aí. É ele que a gente quer. Passa magnésio na mão aí, porra. Cada um vai escolher uma fase do Sonic, não necessariamente a fase preferida, mas a fase que você acha que mais vale a pena falar sobre. Pode ser preferida. Preferida é só Green Hill Zone, né? Se não for, tá errado. Tá no erro, né? Por síndrome de Estocolmo. Por ter começado lá todas as vezes. Por demo do Master System da Arapuã, Green Hill Zone. É que não dava tempo de sair de lá, porque sempre meu atendente falando, já jogou demais, né, amiguinho? Essa porra aí, essa porra. Então, senhora Eternidade, você tem uma escolha. Ou você, ao longo dos nossos reviews, escolhe uma fase e fala sobre ela, ou você fica aqui no nosso programa tecendo comentários construtivos, como você sempre faz. Isso é muito bom. Eu acho que você tem que fazer isso. Eu acho que é 13 porra e tu vai ficar aí só criticando e falando bem e falando não, mal. Não, criticando nada, cara. Eu não criticar, isso. Criticar é um processo. Criticar é um processo de construção de ideias, pô. Nego hoje em dia. Sem dúvida. Todo mundo fala criticar, já criticar é porra, meter o pau aqui. Não. Todo mundo acha que criticar é textão no Facebook. É textão no Facebook, porra. Mimimi, não sei o que. Não. Eu tava falando com o Daigo nos e-mails sobre isso hoje. Entendeu? É isso aí. Sim. Quem ouviu os e-mails, ouviu. Quem ouviu duas semanas atrás. Quem ouviu os e-mails, viu que tem textão demais. Que é brilho. Cara, quem viu, viu. Quem não viu, brilho. Verdade é que baixo frente soco também é viagem no tempo. Pode exatamente crer. Pode crer. Já fizemos isso algumas vezes. Já. Inclusive, o Mestre Splinter fazia isso. Nada, ele era o rei. Ele tinha quatro DeLoreans num programa só. Num programa só, ele conseguia fazer ter os quatro DeLoreans do Volta ao Futuro. Fazer a teoria ser verdadeira. Quando a gente fala de level design do Sonic, a gente tá falando de fase do Sonic, enfim, é essa porra, né? Level design e o caralho é quatro. Quando a gente fala especificamente de Sonic, em oposição a outros jogos de plataforma que você tem, como, por exemplo, o Mario e tantos outros da mesma época, o Sonic, ele se destaca, ele se diferencia pelo seguinte: você não tem uma rota pra ir passar de fase no Sonic. O Mario, basicamente, ele tem um caminho, ou pequenos desvios de caminho, pra você sair do ponto A, que é onde você começa, e chegar no ponto B, onde tem a bandeirinha. No Sonic, isso acontece de uma forma mais caótica, mais entrópica. No Sonic 1, por exemplo, que é o primeiro Sonic, a primeira aparição de Sonic, é o que motiva, é o que tá motivando a gente tá falando disso aqui hoje. É aquele que a gente quer. É ele que a gente quer, aquele da memória do teu Master System, né? Quando tu era o sortudo que tinha ele, não aquela porra daquele Alex Kidd chato pra caralho que todo mundo tinha igual. Não, né? Aquele pior que o Alex vinha... Kidd era aquele jogo da motoca, mano. Da motoca? O Hang On, né? Hang On. Eu achei que você tava falando da fase do, a fase do Alex Kidd da moto, aquela é irada. É, mas o Sonic 1, ele tem basicamente pra você chegar, sair do ponto A, começo de uma fase, chegar ao ponto B, que também é a bandeirinha, né? Que na verdade é a placa do MST que você vira lá e bota a carinha do Sonic. Você tem a rota do meio, se você sair correndo e não fizer nada muito absurdo, provavelmente é ela que você quer. Você tem a rota inferior, uma hora você caiu lá numa cachoeira, não sei o que, foi por baixo, passou de fase. E muitas vezes tem uma rota superior que é, subir no loop, né, tô no teto do loop agora e eu consigo daqui direto e eu consigo chegar no final também, né. São três rotas e essas rotas, muitas vezes elas, à medida que os jogos avançam, né, e no o Sonic 3 e o Sonic Knuckles chegam no ápice disso, e isso já começa no 2, rotas assim em que você vai parar num canto muito absurdo que depois você tem que ir pra esquerda pra chegar no final da fase, né? Então ficam verdadeiros labirintos que dão a tônica, que dão a graça do level design do jogo. Então isso também é que motiva a gente a falar especificamente, porra, falar de level design de um jogo de plataforma, que é andar reto. No caso de Sonic, não, né? Por mais que você possa jogá-lo andando pra direita infinitamente, coisa que a gente muitas vezes, ao longo de 5 anos, falou aqui, né? Que, porra, Sonic não é só correr. Sonic tem como jogar de outra forma. É isso que a gente quer. É essa parada aí. Então, meus amigos, dadas essas informações nítidas, claras e direcionadoras que o Ilapso nos passou, vamos falar sobre Sonic, vamos falar sobre fases do Sonic que nos marcaram, que tem um level design interessante, que tem algo a acrescentar, diferente dos diversos jogos que nós jogamos de plataforma, que conquistou nossos corações. Então, eu posso escolher o dadinho da vitória pra alguém começar ou alguém pode se voluntariar. Como é que vai ser? Vai você. Pera aí. Teu boneco favorito. Meu boneco favorito. Porra, eu achando que era o filho dele, cara. Boneco virtual. Eu ainda tô tentando fazer a fantasia do Sonic pro João. Faz isso não, mano. Faz isso não, porque se teu filho ficar mais rápido que a luz, ele vai poder viver as trevas, mano. É tristão essa porra. Vamos lá. É cristão mesmo. Como eu disse algumas vezes, em um dos milhões de programas de Sonic que a gente já fez, e em algumas conversas construtivas com o Pyron, diferente de muito que as pessoas acham, eu não considero Sonic um jogo sobre correr numa velocidade absurda para a direita. Até porque, nas primeiras fases, ele demonstra pra você que dá pra fazer isso, que é divertido e tal, mas quanto mais você avança no jogo, mais ele vai te punir por fazer isso. Se você sair simplesmente correndo que nem um retardado pra direita, vai ter sempre um espinho estrategicamente colado na parede pra você dar de umbigo nele. De cara, assim, brrr, e se fuder. Todo mundo sabe que espinho no Sonic é morrer. Correto. Além disso... Peraí. Alguns espinhos você morre instantaneamente, outros você só perde estrelinha, né? Não, você perde moeda. Normalmente você perde as moedas e é muito difícil recuperar a moeda ali no espinho e tal, porque... Perde a comida. Não, nem é, cara. Se tiver na horizontal, assim, se tiver na vertical, na verdade, se você dá uma topada, perde as argolas e na próxima você já morreu. Isso. Não, é porque o lance é que tem espinho que às vezes vem do teto e ele te comprime e aí morre direto, sacou? Tem. Quer dizer, não sei se no 1 tem, entendeu? Mas sei lá, no 3 já tem. Entendeu? Já não tô lembrando direito. E tem espinho que sai do chão quando você passa em cima. Então, tô correndo e... me fudi. E aí, fora abismo também, né? Tem abismo. Até o inimigo mesmo no caminho que você vai estar de cara com ele e no embalo, na empolgação ali, se quebrar tudo, né? Exato. Então você dá um pulo muito louco achando que sua velocidade vai te levar pro outro lado e... abismo! Sem contar que existem plataformas que se mexem, elas não mexem na velocidade do ouro sônico. Não, elas mexem ali lentamente, então você sobe, fica parado nelas até ela subir pra uma outra plataforma, que tu sobe de novo, aí ela sobe pra outra plataforma. Isso dá a quebrada nessa dinâmica louca dos jogos do Sonic, que as pessoas acham que hoje em dia é o objetivo. Hoje em dia as pessoas falam, é a velocidade, mano, é ela que nós vamos alcançar. Na defesa das pessoas, o conceito do personagem é que ele é um pouco espinho que por algum motivo corre muito rápido. Sim. Então as pessoas quererem correr muito rápido, eu acho justo. Pra mim... Mas também é culpa também de mais ou menos como o jogo foi marketeado, né? Porque quando eu começou a jogar o Sonic, pelo que eu falava, pô, ele é muito mais rápido, eu tô mais fluido que o Mario, né? E como é o primeiro, logo a primeira fase, na né, Green Hill, que errou o Zone no Sonic 1, que é muito mais um design de locomotiva, né? Que você consegue realmente ir pra frente direto e mudar mais ou menos os trilhos, como o Pivoto falou, pelo caminho do meio, de baixo, de cima. Então isso marcou tanto, mas o próprio Sonic 1, depois até a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele não é tão rápido assim como as pessoas pensam, né? O design dele não é tão focado assim. Aí já os outros já focaram mais na velocidade, que foi o que chamou mais atenção no jogo, entendeu? A segunda zona do Sonic já é bem quebrada em termos de velocidade, né? A zona do Good. É. Se vocês quiserem, eu posso até emendar na minha, que eu vou falar do Sonic 1 e até aí e cair nesse assunto aí. Mas só uma coisa, é muito culpa também do próprio, como esse pessoal falou aí do marketing, mas é culpa do Green Hill Zone 1, que é a fase que todo mundo jogou, que é a fase do demo, que é a fase do... E que é a fase que você realmente vai deslocado igual um maluco. É que o Mario, e a comparação é sempre essa, né? O Mario, bem ou mal, quando você quer matar alguém, quando você precisa matar alguém... Isso te exige pular em cima do filho da puta, e isso quebra o teu momento, sempre. No Sonic, pulou, bateu, foi. O Sonic não precisa parar pra atacar. Rolou, você pode jogar pra baixo no meio da corrida que ele vira a bolinha, que também você mata. Isso, rolou, continua, pulou, continua, vai embora. O Sonic, ele não precisa pular na cabeça do inimigo pra matar. Ele, quando vira a bola, ele vira uma máquina de matar, moleque. É que encarna o Blanca ali. Que tem espinhozinho. Pô, Blanca é a imitação do Sonic, vocês sabem, né? Não, até nos antigos manuais de Sonic dizia que ele foi criado por animais selvagens na floresta. Igual ele é um animal selvagem, pô! Porra! Sim, porra. Mas até aí ele aprendeu truques com outros animais, cara. Isso, cara. Ele é o rei dos animais. Estranho, ele é o Gal Geiger da parada. Selvagem criada em cativeiro. Pô, ele tá tentando salvar os bichos em cativeiro, né? Estão presos dentro dos robôs da Robotnik. É verdade. Aí, e por que ele usa um tênis? Sabia a história do manual japonês, né? Não. Mais ou menos, assim, por alto? A do Master System, por exemplo, o Robotnik era brother do Sonic. Não. Ele fez os sapatozinhos pro Sonic o caramba e depois ele ficou doidão. Não, isso é coisa de americano. É. O Robotnik sempre foi cruel, tipo Kamisama. Roi. E lá na Ilha dos Anjos, que é a Ilha do Sonic, né? É, que é tipo a Alameda dos Anjos deles. Alameda dos Anjos. Havia seis das Esmeraldas do Caos. E o Robotnik foi lá atrás dessas seis. Eu não sei se ele já tava com uma. É isso que ele queria. Era isso que ele queria. E aí ele foi lá atrás das seis Esmeraldas do Caos. E meio que chegou lá, tocou o rebu, aprisionou os animais lá nos construtos mecatrônicos dele, começou a colocar as instalações industriais dele pra procurar as esmeraldas lá, porque ninguém sabia onde ficavam. Elas ficavam, tinham portais no meio da ilha que te levavam pros locais onde ficavam as esmeraldas, que eram as fases de bônus. Mas basicamente é essa história, não tem porra nenhuma de ser amigo do Sonic, nem porra nenhuma disso não. O cara era do mal mesmo, foi o homem branco que chegou no novo mundo e tocou o rebu. É, uma metáfora foda. Com suas máquinas sem alma. Então, é uma coisa que pra falar da minha fase, eu tenho que explicar falando rapidinho das outras fases do Sonic, né? O que faz ela especial. Bom, como a gente falou, a Green Hill Zone é meio que o playground ali pro cara aprender como é que funciona o Sonic, né? Como é que o boneco funciona, poder se ambientar mais ou menos com o jogo, né? Correr, sabe, conhecer a física, o caraca, esse estímulo locomotivo que a gente falou. Já a segunda fase, você já nem consegue correr, porque logo que você começar a correr, já tem uma lava na sua frente. Não tem como você embalar na fase. E uma coisa até interessante, né? Que o Sonic, ele é tão vinculado ao looping, né? E se tu reparar, Sonic 1 só tem duas fases que tem looping. É a primeira, que é a Green Hill Zone, e é a que eu vou falar em seguida, logo após. Aqui, só ficar. Um parênteses aqui. Tá saindo das jaulas, GG, porra! Tá, porra! 13. Trapézio descendente. Caralho! Ascendente ou é 13? É trapézio ascendente? Eu não sei. É o Sônico PT, PT, porra! Uma argola descendente. Só. Anos, caralho! Enfim, e aí, galera? E aí? Aproveitando que o Pyron tava falando ali já da segunda fase, o Marble Zone, depois procurem a versão beta dessa fase, do design dela. Tinha disco voador no céu, cara. Irado. E sabe aquele filme do Mike Myers? Do Mike Myers, não. É, do Mike Myers, não, da tua. Aquele Wayne's World, que é ele... Quanto mais idiota, melhor. Isso, quanto mais idiota, melhor. Wayne's World! Eles jogam, ele e o cara, eles jogam Sonic nesse filme, né? E o filme de 91. E aí, eles estão jogando o beta do Sonic. E eles estão jogando uma Marble Zone, que é a versão beta, e tem essa porra desse disco voador. Não, dá pra você ver. Disso. É, procura aí. Eu vou procurar, na verdade, eu vou procurar aqui as imagens no Google e vou mandar pra vocês. Justificando. Então a Green Hill Zone, né, é esse grande locomotivo, esse parque de diversão que você vai brincar, ser feliz com o sonho de aprender o básico do personagem. A Marble Zone, já tu vai ver que é bem diferente disso, né, porque tu não consegue correr, não tem loop, como eu falei, não tem nada, você tem larva, obstáculo, e é muito mais plataforma. Você tem que aprender a controlar o pulo do Sonic nessa segunda fase. É uma fase muito mais de plataforma. E a terceira fase, que é a Spring Yard Zone, ela é uma fase a mais vertical do jogo. Eu acho que é a mais vertical de todos os Sonics, mas vertical do ponto que você tem que embalar para poder atingir as partes mais altas do jogo. Então, essas três primeiras fases, é simplesmente assim, ó. Cara, o jogo é isso aqui. Você aprende uma técnica nova a cada fase. O jogo te ensinando a jogar. O jogo começa de verdade na Labyrinth Zone, que é uma das fases mais difíceis que tem. Onde a galera morre, onde tem água, onde tem espeto pra caceta, é uma fase lenta que vai te explorar tudo isso que tu aprendeu nas outras fases. Aí que chega a minha fase favorita, que é a Starlight Zone, cara. Opa! Essa fase aí. Exatamente. Começa com uma trilha sonora pica da Galáxia, acho a música incrível. A própria ambientação da fase é bem legal e ela une tudo isso que a gente falou. Se vocês olharem o mapa da Starlight Zone 3, se você der um zoom out, cara, tu vai achar aquilo ali é uma coisa, cara, como nem alguém joga isso daí, né? Porque ela toda picotada, é cheia de abismo, é a segunda fase, a única outra fase que tem looping no jogo, antes só tem a Grill Zone. E, cara, é um design tão louco que tantas possibilidades, tantos caminhos, cara, que você fica jogando essa fase quase ad eternum, assim, você não cansa, cara. Justamente por causa da ambientação, da música, tudo se encaixa muito legal, sabe? Tu olhar de longe é meio estranho, mas tu jogando, cara, é muito maneiro. Então, pra mim... Eu lembro, Pyron, que os inimigos dessa fase, eles eram bem escrotos. Primeiro tinha aquela bolinha que tinha os espinhos giradores que ficavam em volta dela, você tinha que esperar ela jogar os espinhos em você pra você conseguir matar o bicho. Isso, é roubadinha. E tinha um outro que era tipo um Bobomb, que eu não, só dava pra matar se você rolasse, né? Bobomb? Ah, mas uma bomba estourava. Mas você não mata ela, não. Você só ela... pode chegar perto pra ela ligar o pavio, aí você some. Isso. Bobomb não é do Mario? Aqui não desce no cano, porra! Então, eu acho que essa Light Zone é tipo uma recompensa, cara. Você aprendeu a jogar o jogo nas três primeiras fases, você se fudeu na Labyrinth Zone, que é chata pra cacete, é uma fase mais chatinha, inclusive até de música, é a mais chatinha do jogo. E quando você chega no Starlight Zone, cara, é a recompensa. Pô, cara, tá aqui pra você que passou por esse caminho. Aprendeu a jogar. Oi. A Labyrinth Zone é a fase que separa meninos de homens e meninas de mulheres. Porque. Mas é verdade, sabe por quê? Porque eu me achava boa jogando Sonic 1, né? Beleza, ok. Aí eu peguei ele na PSN um tempo atrás, mas eu nunca conseguia fazer 100%. Por causa que tem um troféu que você tem que zerar em 40 minutos, né? Caralho! É. Pois é, aí o que me fudia era justamente a Labyrinth Zone, porque você gasta no mínimo 9. Eu gastava pelo menos uns 8 minutos nessa fase. Por causa da água. Por causa da porra da água. Aí veio um amigo meu de BH, que é tipo muito, muito, muito fã de Sonic, e falou: cadê? Passa isso aí pra mim, mano. Não é possível. Se você pegar esse troféu de 40 minutos, sei lá, te pago um. O jantar, alguma coisa assim. Algum dogão. Pra ele. Eu prometi alguma coisa pra ele, assim, eu não lembro o que era. Aí ele veio aqui, beleza, sentou no sofá. E aí ele me mostrou. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar um esquema. Aí eu vi lá, ele mostrou pra mim que tem uma puta passagem secreta que você economiza, tipo, 6 minutos de fase de boa. Nossa. Em cima de um. Daqueles negócios que te empurra, dá uma mola. Trapézio descendente. Uma mola. Acho que em cima da mola que faz você cair no na água, tem um breguete desse, assim, que se você passar ali por cima, você já sai na outra área com as plataforminhas. Exato. E a Labyrinth Zone tem um inimigo mais difícil do jogo que você. Ele não te ataca, ele só foge. E pra você seguir ele, né? Cheio de espinho com a água, você tem que ter muita precisão no pulo. Não, você nem precisa matar ele também. Não, só dá o golpe final quando você passa da fase. Porque ele não faz nada, ele só foge. Fugir de você também, aí você teve na fase de boa. Eu falo isso, cara, porque isso era uma parada que eu não tava locadora, nego tava nessa fase, eu dava pro controle, cara, mata o chefe aí pra mim, passa pra mim, que a galera morria tudo aí, entendeu? Não conseguia passar. Então é isso, a Starlight Zone, cara, me marcou e eu acho uma fase foda até hoje, cara. Se você jogar como onde você pular, tudo que você fazer vai te levar pra um caminho diferente e é muito maneiro, cara. É uma parada, pra mim, muito foda. É a recompensa de você ter jogado e aprendido o Sonic 1, entendeu? Tu não curte a Scrap Brain Zone? É minha segunda favorita. Tá. Entendeu? Até hoje, eu acho, é foda. Até eu hoje, acho a Starlight Zone é o ápice de tudo, entendeu? É a união de todas as coisas que eles fizeram antes, numa fase só, entendeu? É o Capitão Planeta do jogo. Até hoje, cara, a Labyrinth Zone marcou o lar da minha família. Porque quando minha mãe precisa falar mal de videogame, ela vai citar a música da Labyrinth Zone como a coisa mais irritante que ela já ouviu. Mas um que foi calhado um tempo aí, já que eu ouvi bastante tempo, né? Sim. É, porque eu jogava todo dia. Aí ela era uma hora onde eu ficava mais, né? Cara, mas eu lembro que a Labyrinth Zone do Master... A Labyrinth Zone, não. A Scrap Brain Zone do Master System... Labirinto da porra! Sim, era terrível aquela. Ficava muito perdido naquilo. Porque você tinha portas que abriam e fechavam e ia pro outro lugar, que aí depois tu ia pro outro e do nada tava no começo da fase de novo. É tipo, hã? Por que isso aconteceu? É assim mesmo. Bem, vou aproveitar o gancho aqui, Pyron, também, que falando de Master System, eu vou falar do primeiro jogo, mas do primeiro jogo que eu tive contato, como eu já repeti, BAM! mil vezes, eu joguei Sonic pela primeira vez no Master System. Foi meu primeiro contato com esse ouriço veloz. E, dentre várias características do jogo do Master System, eu posso levantar algumas que diferem bastante da sequência original. Por exemplo, no primeiro jogo do Master System, quando tu toma uma pancada, cai uma argolinha. E, salvo engano, tu nem consegue pegar essa argola de volta. Consegue. Consegue pegar uma, né? Eu acho que você pega todas de uma vez. Você não sai em todas. Não é o jogo que não se babaca com você de graça. Uhum. É limitação de rara. Mas, salvo engano, eu acho que vem tudo de uma vez só. Mas eu posso estar errado. Eu acho que isso é no 2. Talvez no 1. Pode ser. Tu não consegue pegar mais. Eu lembro que, cara, por isso que eu falei no começo do programa do espinho ser muito GG. Porque assim, tu caiu no espinho no Sonic Master System e perdeu uma moeda. Cara, eu tenho que sair daqui em 2 segundos. Senão... morreu. Acabou. Agora, o Sonic do Master System foi marcado por umas jogabilidades muito diferentes também. Por exemplo, a gente ele era mais tinha. Lento, né? Ele era um pouco mais lento. Ele tava um pouco. Eu lembro que eu jogava, o Sonic dava o pulo assim, eu acompanhava ele. Uou! A fazia... de hardware também, né? Exatamente. Infelizmente não. Na verdade, eu hoje sou um pouco grato a isso, porque geravam jogos bem diferentes entre o Master e o Mega Drive. O Castle of Illusion, quando a gente falou, a mesma coisa, né? Geravam jogos bem diferentes. E no caso do Sonic Eden, você acabava tendo um jogo que mandatoriamente tinha um design diferente, isso às vezes deixava uma versão mais ou menos difícil que a outra, por causa da limitação de hardware, e gerava a limitação de hardware, acabava sem querer gerando duas versões bem diferentes de um jogo, e isso era muito bom. E digo mais. E foram dois jogos que, no caso, o que saiu primeiro, né, a gente lembra, foi o de Mega Drive. Alguns meses depois, só uns 4 meses depois, eu acho que foi em outubro que saiu o de Master System. Mas enfim, a gente era muito pequeno pra ir. A GG acho que nem tinha nascido pra lembrar disso. Ô, PH, eu tinha um aninho. Aí, tá vendo? Caraca, um aninho. Ô, PH, vou te falar uma coisa. Só poder, do Master System ainda, tá? Uhum. Tu vai falar ainda, vem começando, mas cara, na boa, a coisa que mais me marcou do Sonic do Master System foi a primeira vez que eu vi a música da Bright Zone, sabe? Lembra qual é? Bright Hill Zone? Bright Hill? Bright Zone, só. É Bridge Zone, cara. Bridge. É Bridge Zone. Boa. Bridge. Foi mal, cara. Aquela música, puta que pariu. Acabou de falar assim, caraca, como eu consigo fazer uma música tão maneira no Master System, cara? E quando eu faço pra mim, pô, Master System não tem música maneira, que o Nintendinho é o picão, eu falei, pô, cara, na moral, ouve essa música aqui e disso não é foda. Eu fiquei ouvindo essa música, cara, quer dizer, a música ficou na minha cabeça, cara, a semana inteira, assim, que eu não jogava, eu só de pensar na música, eu ia lá e jogava o jogo. Cara, tem 3 músicas da trilha sonora do Sonic do Master System, que são top músicas do Sonic, assim, então entre top 5, sei lá. Uma é a Bridge Zone, que você tava falando. Outra é da Scrap Brain Zone, que a versão do Master é, tipo, muito foda, se comparado com a do Mega Drive, na questão de música. E, por último, é a música da fase que eu vou falar, que é a Jungle Zone. Essa fase, ela marcou por umas características muito maneiras que eu vou falar. Mas só pra eu fechar um ponto, como eu tava falando com o Ilaps, uma das características que diferenciavam muito pra mim o Sonic do Master System e o Sonic do Mega Drive é que no Mega Drive você conseguia as Esmeraldas do Caos nas fases bônus, que em cada jogo era uma loucura diferente lá, que era até divertida. Mas no Master System as Esmeraldas estavam escondidas nas fases, que fazia você explorar mais ainda o cenário em busca dessas Esmeraldas. Então... Eu achava isso um saco. Eu preferia muito mais juntar 50 esmeraldinhas e ir lá no bônus, sabe? Olha só, até agora já confirmei que saiu uma argola só, tá? No Master System. Eu quero confirmar se dá pra pegar ela de volta. Eu tô achando que não dá, não. Se dá, muito difícil, cara. Não vai dar, não. Não vai dar o caralho, porra! Se eu não me emulei, engano... Baixei o emulador aqui. Ela não cai e sai quicando. Ela cai pro infinito e vai embora. Olha, não dá pra pegar, não. Caiu em cima de mim, eu não peguei. Era ela que eu queria, mano. Mas não deu, não. Não dá mesmo. Talvez no 2D fazer isso já. A questão das esmeraldas do caos fazia você não apertar para direito o tempo todo. Fazia você voltar, ir atrás. Você chegava no final do ato 2, ou ato 1, acho que era sempre no ato 1, não lembro. E você ia chegando perto do final da fase e falava, porra, não achei esmeralda, vou voltar. E tu ia conhecer a fase, tu acabava conhecendo a fase inteira, todos os lados. Achava isso muito irado. Dentro de algumas jogabilidades, por exemplo, da Bridge Zone, você ia passando pela ponte e pedaços da ponte iam caindo. Então, por mais que na primeira... no primeiro ato da fase, você tinha, tipo, liberdade pra se mexer e tal, e os pedaços iam caindo e você ia correndo pra ponte não cair e terminava. Mas no segundo ato, a câmera andava e você tinha que andar na velocidade que a câmera andava. Era tipo um trilho mesmo. Então você tinha que lidar com a velocidade da câmera e as pontes caindo e você, tipo, opa, tem que ficar em pé aqui. Isso já era maneiro. E aí vem a jogabilidade da Jungle Zone, que primeiro é uma fase linda. Aqueles detalhes da cachoeira, a água da cachoeira, ela é muito foda. É algo assim, melhor cachoeira de 8 bits da história. Não, olha só, protesto porque tem a do Mega Man 3, tá? Protestei aqui. Na fase do Snake Man. Ah, do 2, né? Ah, do 2. Não, acho que é no 3. No Snake Man é um monte de cobras. Sim. E uma área cheia de arquivos. Não. O Snake Man é o céu que é bonitão. Não é da cachoeira, não. Cachoeira no 2. Uma característica, então, do Bubble Man. Uma característica muito legal também dos jogos do Master System é que o ato 1 e o ato 2 das mesmas zonas eram muito diferentes. E o boss, ele ficava num ato 3, separado. No Master System... O ato 3 era só o boss, é isso? Exato. Só o boss e, salvo engano, sem argolas. Acho que não tinha argola. Até porque se você tomasse uma porrada, você perdia todas as argolas mesmo, então não fazia muito diferença. No primeiro ato da Jungle Zone, era um ato normal em que você andava da esquerda pra direita. Só que assim, tinha água no chão, se você caísse na água, você não nadava. Você afundava que nem uma pedra e morria. Beleza, show. Detalhe. Fase bonita pra caralho. Era ela que a gente queria. Tô falando, ela é bonita mesmo. E tem uns detalhes da tora de madeira que ficava na água, que você subia nela e aí sim você conseguia andar em cima da água correndo em cima do tronco. Aí o tronco ia andando e dava uma dinâmica diferente pra fase. Tinha vários cipós também espalhados que eles ficavam sempre no estilo meio half pipe, tá ligado? De skate, em que você conseguia pegar agachando e rolando, porque no Sonic 1 do Master System não tinha abaixar e apertar pulinho pra... Não tinha spin dash. No Mega também acho que não tinha ainda não. No Mega não tinha spin dash ainda. Então você ganhava momento ali pra sair rolando e alcançar pontos mais altos. Nossa, e você chegar... Fazer bônus do Sonic Master System é muito delicinho, mano. Pinball loucão aqui. Tinha um momento da cachoeira em que as toras de madeira estavam caindo na cachoeira e pra você atravessar ela, você tinha que pular na tora, ela ia caindo na velocidade da cachoeira e você tinha que esperar uma outra tora que caia numa velocidade diferente pra você poder pular e assim conseguir atravessar a cachoeira. E toda essa dinâmica da fase deixava ela bem divertida. Eu me lembro que você precisava achar uma tora de madeira dessa que estava boiando na água, pular nela e ir na direção contrária do caminho lá, até você chegar num lugar que parece que não vai dar em nada e você encontra a Esmeralda do Caos no primeiro ato. Quando você termina e passa pro segundo ato, a dinâmica muda completamente. Deixa de ser uma fase que você tem que ir da esquerda pra direita, mas vira uma fase que você tem que subir a cachoeira inteira. E era uma das fases mais difíceis, eu me lembro. Talvez por uma inaptidão, por ser muito criança, não ter muita destreza ainda nos controles, e o controle do Master System não ser aquele controle que ajuda muito, né? Mas eu tinha muita dificuldade em subir aquela cachoeira, principalmente porque... Tu era sem mão mesmo, tu era moleque. Não sei, cara, se você achava ruim no controle, imagina aqueles moleques que tinham aquele Master portátil, aquele trambolho desgraçado. Nossa, meu primo tinha. Caralho, aquilo era horroroso. Até hoje eu lembro do peso que aquilo tinha na mão, mano. Por isso que eu pego o gamepad, vocês falam, porra, gamepad pesado, caralho. É porque se a gente fala aquela porra, aquele Master System nojento. Tinha 4 pilhas ali dentro, cara. Aquela merda. 4 ou 8, não lembro. O jogo era difícil, absurdo. Que eu lembro que eu chegava nessa fase com vida contada, assim, do tipo, tem que gastar minhas vidas nessa fase. A fase bônus do Master System era a hora de eu juntar vida. Falar, caralho, é isso que a gente quer, pegar a vida nessa porra! Eu pegava as vidas lá e quando eu chegava nessa parte de subida, eu lembro que tinha... primeiro, conforme você subia a cachoeira, a câmera acompanhava você e ela subia, mas ela nunca mais descia. Então, a dead zone do cenário embaixo, ela te acompanhava sempre. Então, sei lá, subi 20 metros, caí 1 metro, morri. GG. Segundo que as histórias que ficavam... Tinha umas histórias que estavam se mexendo, outras histórias que você pisava nela, elas caíam e você tinha que se mover rápido pra outras. E tinha algumas que tinha, tipo, espinho embaixo delas, então você tinha que dar uma volta meio marota pra conseguir pular nelas. Cara, é uma fase muito escrotinha, mas muito desafiadora, divertido de jogar. E eu lembro que quando eu conseguia passar essa fase, eu falava, agora é isso que a gente quer, agora eu vou zerar. E ficar perdido naquela scrap brain da porra. Escrota. Pô, agora me deu vontade de jogar. Eu não lembro dessa parte da scrap brain zone das portinhas, não. Vou tentar jogar de novo hoje aqui no... Ó, Master aqui pra ver qual é. Eu tô falando do fundo do meu coração e das minhas memórias. Pode ser mongol hoje em dia, mas pra uma criança de 7 anos, sei lá, era bem escrotinho. Uma criança de 7 anos sem a ajuda dos pais. Cara, minha mãe odiava o barulho de argola do Sonic. Odiava. Sua mãe odeia ainda. Inclusive, ela falou em um podcast, ela apareceu no meu quarto, né? Porque eu morava com ela e falou: o que você tá falando, filho? Tô falando de Sonic. Ah, odeia aquele barulho das moedinhas. Mas, bem, essa era a Jungle Zone, esse era o Sonic Master System, esse era o Sonic que eu queria e eu curti pra caralho. Aí, novamente, quem tem preconceito, cara, jogue, que os Sonics de Master são muito amor, cara. É muito bom. Aí, e joga porque o 2, porque é o Tails que a gente quer. E se você não pegar as esmeraldas, o Tails morre. Spoiler. Só off-topic aqui, o PH, tu prefere as músicas do 1 ou do 2 do Master? Do Master? Do 1. A do 2 eu não gosto muito não, as músicas. É, então, a do 1 é do Yuzo Koshiro, por isso que é fodona. As do 2 são meio toscas, é tipo... É, você fala, do 2 não empolgou tanto por causa disso, joguei muito mais o 1 que o 2, por isso que eu te perguntei. Mas o 2 tinha Asa Delta, Alex. Asa Delta, é irado. Yuzo Koshiro, que é o cara do... Streets of Rage, Project X Zone. É, Projeto da Zona... Sério? O Projeto da Zona é dele? Todos dois. É boa? Projeto da Zona. Porra, pra caralho. É bom, mas assim... Não tem importância. Não, olha só. Não, mas aí eu tô no YouTube. Sendo bem sincero, tá? Não é o melhor trabalho dele e não precisa ser, porque é tudo remix, né? Sim. É tudo assim, releitura de música. Mas, então, mas ele faz um trabalho ele faz do caralho. Jeito dele, Incluindo o próprio trabalho dele, porque no 2 tem o Axel e a trilha do Axel é muito boa. Pode crer. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui. Eu me senti agraciado com a presença do Senhor da Eternidade para tecer comentários construtivos sobre que por muitos anos o Master System foi o main videogame dele. Ele pulou do Master System pro Nintendo 64. Ele deve ter jogado Sonic pra porra naquele videogame. Ele não fez um comentário, né? Só que é uma merda. Pra começar, eu não joguei Sonic pra porra. E todo Sonic que eu joguei na minha vida foi o Sonic 2. Mentira, eu joguei o Sonic Chaos também. Eu nunca tive o Sonic 1, eu não joguei o Sonic 1 na minha infância. Da porra! Música triste. Então é isso. Dá pra jogar, hein, cara. Dá pra jogar, mas hoje em dia é tarde demais. Sempre foi tarde demais. Ô, cara, existe um local. Demais, cara. Existe um local que você chegava lá, você escolhia o joguinho que você não tinha e queria jogar. E dava alguns merréis e levava pra casa por um determinado tempo, cara. Mas quem disse que eu queria jogar o Sonic 1? Eu gostava do Sonic 2. Já, tem uma fase pra fazer review ou tá aqui só pra comentar com a gente? Não, eu tenho fase pra fazer review, sim. Eu tô só... Eu queria saber se vale do Sonic CD, na verdade. É Sonic clássico, né? É Sonic clássico. Vale. Ah, mas vale. É clássico, ué. O STJD aqui, a Will e... Tá, vale. Tudo vale. Então fala do Sonic CD. Sonic que ninguém jogou. Como assim, cara? Pô, tem pra Android, cara, essa porra. Tem na PSN. Não, então, eu joguei depois de velho no Android mesmo. Não, tudo bem, mas... Jogou no pior lugar também, hein, PH. Vai se fuder, tudo errado. Então, Sonic CD, mas é um Sonic que realmente muita pouca gente teve acesso, principalmente na época que saiu. Afinal, tipo, ele saiu pro Sega CD, né? Que era a tentativa de pra, sei lá... Pra mim, o Sega CD, pra mim, o Sega CD era o videogame secreto da Sega. Era o maravilhoso trambolho. Era o secretão deles mesmo. Tipo, muita pouca gente teve acesso. Mas eu lembro que todos os jogos que eu joguei no Sega CD foram muito legais, assim, foram muito memoráveis. Pô, tu tinha Sega CD, mano? É mó rica, mano. sei se você tá falando. Tu tem ainda? Tu tiver ainda e quiser vender? Se quiser vender, eu paro compra. Eu não tenho mais. Na verdade, nem era meu, era do meu tio mais velho. Meu tio mais novo, ele tinha um Mega Drive. E aí meu tio mais velho comprou o Sega CD. Achei que ia ser uma história, tipo, era técnico de eletrônica, igual uma galera nessa época. Não, tinha lá o Laserdisc, porque fulano era técnico de eletrônica, aí arrumava essas coisas. Entendi. Bom, o Sega CD, ele... Aliás, o Sonic CD, ele tinha... Era uma história bem alternativa, inclusive é a estreia da Amy na série, né? Tem a estreia da Amy do fatídico Metal Sonic também. O Metal Sonic maneiro, a Amy é tipo, foda-se. É, ela é o plot device da parada, porque ela é sequestrada e tava lá, vamos salvar, é isso aí. Aí depois o Sonic vai falar, eu gosto mesmo, é aquilo que eu quero, a princesinha humana. Caralho, isso que a gente quer. Essa que a gente quer beijar. Sai daqui, pega. Enfim, ele tem um design de fases, tipo, muito, muito bonito. Eu lembro que ele é, tipo... Se vocês acham do Mega bem colorido, eu achava do Sega CD, tipo, muito, muito mais colorido. E ele tinha mais detalhamento nas fases também. Eu lembro que tem uma que... Tudo bem que eu já vou, tipo, pular bem pra frente, mas é a última, né? Que é a Metallic Madness. Que ela... você vê todos os... Metallic Madness, no caso, seria... A última fase, que é meio que um quartel-general do Robotnik, como sempre. E você vê, tipo, todas as hastes de metal. É muito, muito, muito, muito bem feitinho, sabe? Sim. Eu ficava maravilhado ali naquelas fases bem detalhadas, assim. E é legal porque ele tem... Como tem aquele sistema de presente, passado e futuro, então cada um dessas linhas do tempo te apresentam um design de fases diferente também. Tem aquela parada da historinha que você pode viajar no tempo, né? Através das plaquinhas lá, que você... pode viajar entre passado e futuro, e isso altera o presente na última fase. Então, dependendo do que você fizer, se você destruir os hologramas lá do Metal Sonic, conseguir libertar todos os animaizinhos presos e tal, você faz o final bom, e quer dizer, você faz o futuro bom, na verdade, né? E quando você vai pra terceira fase, que é a fase do... Aliás, o terceiro ato, que é o do chefe, aí você vê tudo, tipo, bonitinho, os animais pulando na sua frente, etc. Te encorajando aí, e é tudo muito bonito, e a música também é mais alegre, etc. Você vai lá, enfrenta o Robotnik, beleza, próxima fase. Mas aí, se você, tipo, não destruir os hologramas e não salvar os animaizinhos, aí você vai pra uma versão, tipo, mega dark, assim, mega punk, sei lá, steampunk. Steampunk, da é. Exato, é muito sombrio. A música fica mais pesada também, é muito legal. E se você meio que fizer um meio termo, o presente fica alterado, mas não é tanto assim, tipo, uhum. Meio termo, assim. Tem os designers de fase muito legais por causa disso, né? Por causa que você tem o futuro bom e o futuro ruim, né? E tem o presente também, que ele fica meio termo ali. Ele não muda muito e você tem que seguir e enfrentar o Robotnik da mesma forma. Uma coisa que eu acho legal do Sonic CD é que, acho que pra tecnologia da época, como eles queriam mostrar serviço com o videogame secreto deles, as cores do jogo são muito intensas, e elas falam muito sobre isso. Então, quando você tá num futuro escroto, as cores do jogo, tipo, vai parecer meio extremo o que eu vou falar, mas as cores do jogo te passam a escrotice do futuro, sabe? Enquanto quando você tá no... que é tudo meio roxo, meio estranho, meio tom azulado morto, e quando você tá numa parada mais viva, com as verdes mais intensos, com a água bonitinha, flores, etc. Geralmente, quando você faz o futuro ruim, né, o Bad Future, você vê que o Robotnik, ele conseguiu industrializar tudo. Então, geralmente, sempre tem uma industrialização da área. Ele fica bem mais metalizado e fica esse... fica tipo... Alguém já jogou Sonic Spinball aqui? Uhum, eu tive isso pra Master System. Eu falei, mãe, eu quero um jogo do Sonic, ela me deu de Natal. Sim, passei pelo menos... Caralho, ela te deu do Master? Não foi de Mega, não? Não, foi de Mega, foi de Mega. Ah, aí tudo bem. Nem sabia que tinha no Master. Tem no Mega Drive. No Mega Spinball. Então, vocês lembram como era bem sombrio as primeiras fases, assim? Porque é um futuro meio escroto ali. O Robotnik meio que zoou a parada toda. Então, o Bad Future do Sonic CD é tipo isso, mas você vê que tá tudo industrializado, assim, é tudo robotizado, é bem escrotizado. É. A música da Peach. Mas a sua fase, GG? Cara, eu gosto muito de uma chamada Tidal Tempest. Porque porque, veja só, o design dela lembra um pouco a Labyrinth Zone, mas ela é bem mais dinâmica. Eu acho ela muito mais da hora. Muito mais da hora do que a Labyrinth Zone, bem mais dinâmica. Uhum. Tem outra que eu curto muito também, que é a lendária Stardust Speedway. Que é onde você, no ato 3, você enfrenta o Metal Sonic, né? Você faz a corridinha com ele. Essa é a mais clássica de todas, inclusive. Sim. Tem no Generations, né? É, a primeira boss battle. Exato. Então a Stardust Speedway também é bem marcante, a musiquinha dela também é bem da hora. Eu não gosto tanto da música do Sonic CD, não sei. Ah, você jogou versão americana ou versão japonesa? É a versão do Android. Então, eu não sei qual é do Android. Eu sei que... Pode ser que tenha tido música trocada. Não, é porque a versão americana do Sonic CD, ela tem a trilha sonora diferente. E a americana mesmo, ela é bem sem graça. Agora, a japonesa tem trilha cantada, pô. A merda, sim, é muito foda a trilha do Sonic CD. Tá no meu top de trilhas, assim, do universo. É muito é aquela que é Everybody Super Sonic Racing. É Pierre. O Sonic CD, ele, na parte sonora, ele é bem engraçado, na verdade. Porque assim, ó. Até é ruim você jogar o Sonic americano, que não faz muito sentido. Porque é o seguinte, o Sonic ele tem três variações de música por cenário. Todas as músicas que são do passado são feitas pelo chip de som do Mega. É uma música FM com PCM, que nem os Sonic clássicos, entendeu? Peraí, olha só, peraí. Você tá falando como se todo mundo soubesse o que é isso. Só pra explicar brevemente o FM e o PCM. Enfim, são a codificação do som que dá um tom mais Mega Drive-izado da coisa. Não, o som FM e PCM é simplesmente o chip de som do Mega. Então você vai ver o som gerado pelas músicas do passado são feitos pelo Mega Drive. É a música de Sonic clássico, de Mega Drive, entendeu? A do presente e a do futuro são trilhas de CD, entendeu? Só que a versão do passado, né? Até tem isso, por isso que é também feito com o som do Mega, é uma versão da trilha de CD. Então, como você joga a versão japonesa, você vai jogar no normal, vai ouvir no normal a versão daquela trilha de Mega, com instrumentos reais, né? Toda ali, qualidade de CD. E no futuro, ainda um pouco mais, né? Exagerada. Tu vai jogar a versão americana, as músicas não tem nada a ver, porque eles fizeram toda a trilha sonora, entendeu? Porque algum imbecil da Sega da América falou: não, a trilha sonora japonesa, porra, o americano não vai gostar, tem gente cantando, tem um soquê muito exagerado, vão refazer essa porra. E fizeram a trilha sonora. Não é que ela seja ruim, é tipo assim, só que não casa muito com o jogo, entendeu? É que naquela época, eu entendo, enfim, sofre mudança de qualidade. Mas naquela época, o Sonic CD, acho que 94, 5, sei lá. Acho que ele é 93, cara. Acho 92, 93. Sonic CD? Não, 2 não é. Deve ser 93 no máximo. Vamos olhar aqui. É, eu acho que ele é tipo. Pode ser 93, pode ser. Sim, 93. Naquela época, a mentalidade que a gente tem hoje, né? Aceita bem o japonês, né? Pô, os jogos saem, os RPGs saem, se não sair com a opção de áudio japonês, nego reclama pra caralho hoje em dia. Mas em 93, eu acho que isso tiver causar ainda iria causar ainda uma grande estranheza. E aquela... Sim. E, na verdade, aquela impressão contrária de, porra, não fizeram a porra do produto, tá vendo? Importaram essa merda do Japão pra cá, olha a bosta aí do retardado gritando Kuroku Kukuku aí toda hora. Mas eles podiam ter localizado a música, no caso, né? Pegava e botava um filho da puta cantando em inglês. O tipo Michael Jackson. É, porque assim, a versão... Foi um embate de Segas mesmo. Sega do Japão e Sega... Briga pra caralho, né? Foi, né? Aí eles pegaram isso, então eles contrataram outro cara pra fazer a trilha sonora. Só que, curiosidade, a música de... acho que do passado, se eu não me engano. Não, minto. A música do presente, da versão americana, é a versão do passado da versão japonesa. Então fica essa confusão. Toda vez que você tá no presente, ele vai tocar a música que já é da trilha sonora japonesa. Tipo, fica uma confusão danada. Mas a trilha sonora japonesa, ela tem, inclusive, abertura e encerramento cantado. Muito maneiro. Não é aquela bosta de Sonic. Não é que Sonic Boom seja ruim, é porque eu sei lá, eu peguei bode da música. Mas eu gosto muito da abertura e do encerramento. Como assim Sonic Boom não é ruim? Não, mas não se compara, sei lá, a You Can Do Anything lá. Não, mas assim, quem quer testar isso, uma dica é você comprar a versão do Steam, que você pode escolher a trilha sonora no Optimum. Isso. Se você quer americano ou japonesa, entendeu? É, adoro. É a melhor versão que você comprar hoje. Ainda tem o Tails, o PH, tu que gosta? Opa! No PSN também tem essa opção, você pode colocar lá Na verdade, acho que a default da PSN já é a versão japonesa mesmo. Mas eu acho que esse Sonic CD lá é aquela versão HD, né? É, a versão HD, remasterizada. Redesenhada, etc. Tem troféu, é muito legal. Tem troféu, é. Mas do Sonic CD eu não joguei, tá? Essa versão HD. Eu acho que a de Android não é HD, não. É a normal, pelo que eu me lembro. A do Steam. Mas esse HD que é, eu não sei, a versão que foi do Sonic CD, é essa aí que é HD que ela tá falando. Na verdade, não é HD, não, cara. Eles só ampliaram o campo de chamado HD. 6x9, entendeu? Não, mas mas eles só, tipo, deram, sei lá, uma polidazinha e acabou. Não é redesenhado, não? Eu não lembro. Não é redesenhado. Não. Tem filtro, é tipo emulador, cara. Tem filtro e botar verdade. Foda-se. Mas tá bonito e tá bem acelerado, porque na versão do Sega CD, tipo, não era lento. Se você jogasse a versão americana, geralmente eles tinham, essa versão americana do jogo, ela tinha como é que chama? Queda de frame. E eles consertaram isso nesse relançamento aí. Muito charmoso. Muito bonito. É lindo. Tem três variações de fase. Tem três variações de trilha sonora. Tem uma corrida. Muito foda. Fala em três variações. Vai fazer vocês ficar com muita raiva. Com muito difícil aquela porra. Não, só curiosidade aí. Que a gente falou bastante do Sonic CD, né? Pra complementar. Ele seria o verdadeiro Sonic 2, né? Pra quem... Sim, ele seria. Sim. Só que aí, né? Teve a separação do time. O Jinaka brigou. Aí botaram os Estados Unidos lá com o time próprio, ele fez o Sonic 2 lá, enquanto a galera do Japão tava fazendo também a sua versão do Sonic 2, que virou o Sonic CD, entendeu? Só pra localizar isso no universo, né, no lore da SEGA, houve um racha entre as SEGAs americana e japonesa, que gerou, enfim, foi o que destruiu a SEGA no fim das contas. Os americanos, eles queriam investir totalmente no Mega Drive, e estavam certos no fim das contas, porque conseguiram passar a Nintendo lá, mas os japoneses, eles queriam no Japão ser a maior marca, coisa que eles nunca tinham conseguido, e aí investiram no 32X e no Sega CD e Saturno, e todos esses investimentos de hardware, que no fim das contas não foram frutíferos, e que por fim acabaram derrubando a Sega enquanto produtora de hardware anos depois. Caramba, tem um episódio do Dragon, do Bastion Pensou sobre isso aí, não tem intenção de ouvir, por isso que eu só dei um resumo aqui. Haters gonna hate, mas o Sonic 2 dos Estados Unidos aí ainda é um dos meus preferidos, se não o preferido. Ah, mas por que haters gonna hate? Porque é o mais popular. É o mais popular, e qual o problema? Isso aí eu acho que é a maioria, né? Não só eu, como você falou. Eu acho ele superior ao Sonic CD, entendeu? Porque o Sonic CD, ele, apesar de ter toda essa firula que a gente falou aí, eu acho o Lego design dele meio confuso, sabe? Uhum. Ele é meio... Se você jogar assim, ele é meio muito jogado as paradas. Talvez você ache ele confuso por causa dessa parada de passado e futuro? Não. Eu pego assim as fases, assim, parece as coisas meio jogadas, sabe? Não é jogada de ser mal feito, mas vamos botar um negócio aqui e tal. É muita informação, não é um negócio tão limpo e conciso, entendeu? Eu acho que eles exageraram. Entendo. É plataforma purinha, só que eles exageraram em botar muito obstáculo, fazer muito grande. Eles têm CD agora, acho que eles exageraram um pouco demais, entendeu? Por ele ser tão detalhado, como eu tava comentando antes, ele tem um pouco, ele sofre um pouquinho, assim, dessa poluição, assim. Mas eu pessoalmente não achei nada que, ah, meu Deus, não consigo jogar, não consigo me localizar. Não é nada que me atrapalhasse, assim, mas por ele ser tão detalhado, ele sofre um pouquinho disso que você tá falando, assim. Acho que pra alguém que nunca jogou e vai, assim, de cara, talvez estranho. Mas as fases eu não acho elas tão confusas, porque como ele era pra ser o Sonic 2, ele é meio que uma extensão das fases do Sonic 1. Você pegar a Palm Tree Panic, ela é praticamente a Green Hill Zone estendida, assim. A Tidal Tempest, como eu falei, ela abre em Zone refeita. A Collision Chaos, ela é... Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez nessa fase, puta, eu tô na Spring Yard de novo, mas não. Era só... Mas ela é uma Spring Yard bem mais extensa, assim. Ela... Sim, sim, isso, veja bem, tô falando que o jogo é ruim, não, me amarra em Sonic CD, mas eu acho o Sonic 2 superior, assim, no geral, entendeu? Na soma, mesmo com todas as coisas, eu, particularmente, eu prefiro, curto mais o Sonic 2. É tipo, 2, um é 9.8, o outro é 10, entendeu? Ah, não, eu dou um 10 pra Sonic CD também. Principalmente porque, meu, você começa... Eu tava lembrando de um detalhe quando o Pyro tava falando. Não, você começa a Palm Tree Panic... Você tá boa no coração que... Ah. É porque... Imagina, eu tava lembrando quando você tava falando aí, que na Palm Tree Panic, que é a primeira fase, você... O Sonic entra, assim, né? Como se estivesse, sei lá, indo, sei lá, num tapete vermelho, assim. E aí a musiquinha vai acompanhando ele meio que numa progressão. E aí tem a... as vozesinhas na música, né? Tipo, uhul, yeah! Quando ele entra, é muito maneiro. E tem uma japonesada desse Sonic CD que é maneira, que tipo, o Sonic ele fica pequenininho, né, cara? Tipo, anãozinho. Fica! É muito maneiro. Sim, isso ele faz na Metallic Madness, que é a última fase. Você tem que ficar bem pequenininho pra passar em umas áreas bem legal. Assim, é meio puzzle essa fase, né? Ela é bem tensa. Tá na hora de mudar! Vamos lá, próximo. Quem vai querer, pivoto ou Daigo? Vai, Daigo. Vai, Daigo. Eu? Vai lá, vai lá. 13, porra. 13, aqui é bodybuilder. 34 anos, é bodybuilder, caralho. Porra. Não, eu tenho 34, porra. Não, o Bambu é 37, né? Então, mas o Sonic é 25. Caralho. O Sonic é 25. Que bosta, quando eu cheguei no mundo já existia Kleber Bambam. Puta que pariu. Já tinha muita coisa. Ele pior, tava, cara, na jaula, amigo. Ele tava na jaula, monstro. Podia ter tava em criação. Tava lá no, dentro do ovinho lá, crescendo, construindo fibra. Que isso? Não, ali é água com músculo ainda. Com músculo. O Pyron falou que a Green Zone era o playground pra você aprender a jogar com Sonic. Uma das minhas fases favoritas, se não for a primeirona, Mushroom Hill Zone do Sonic Knuckles. Que é um playground duplo que você tem que aprender. Você tem que aprender os truques do Sonic de novo e aprender todos os Knuckles. Pô, cara, vou te falar um negócio. Pra mim, a Mushroom Hill Zone, eu acho que é o nome. Acho que sim, ela, Mushroom Hill. Ela é uma fase meio boring. Do Sonic. Sério? Sério? Sai daqui, pega, sai daqui. É, para do de falar palavra em inglês no podcast. Pô, cara, tem um funkzinho. Eu gostar daquela música, o funkão. É. Mas continua. Eu acho que ela é a fase do Sonic Knuckles que eu menos gosto. E ela, pra mim, é uma fase que tá ali só pra mostrar o que o Knuckles pode fazer. E o Garapoint? O Garapoint nisso? A simulação de estações do ano durante os dois atos, no ato 2 ela é mais evidente. É, legalzinho. Assim, primeiro fica até coloridão, porque está primavera, aí vai dando uma murchada, tá passando outono, aí chega o inverno, tá tudo cinza pra caralho, aí o verão... Quando você muda de fase, também muda também, né, a estação. Sim, muito da hora. Eu gosto muito dessa fase, porque ela te força a aprender, mas ela também não fica te chutando pra cima dos obstáculos. Lembrar que se você tá jogando a versão definitiva, que é Sonic 3 and Knuckles, ela não é a primeira fase, ela é a fase, sei lá, 10, que você joga todas as fases do Sonic 3, depois todas as fases do Sonic Knuckles. Sim. Cara, a transição disso eu acho tão foda, caralho. É foda. Puta que pariu. É uma ódio ao Megazord que era. Sim. A fase final, você vai caçando o Robotnik pelo espaço? Tudo. O jogo é Megazord do princípio, quando você tem que encaixar uma fita na outra. Qual que é o nome da última fase do 3? A do 3 mesmo. Ah, no 3? Sem ser no Fly espaço. Battery? Não, a Fly Battery é a segunda. Não, peraí. Porra, como é que é o nome dessa fase? É Fortress alguma coisa? Não, só que é Base. Só que, sei lá, Base Zone. Launch Base. Launch Base. Não, é Alpha Reef, gente. Alpha Reef, lembrei. Isso é a Launch Base. Uma fase do Sonic Knuckles que dá pra jogar no Sonic 3 and Knuckles. E tem, acho que, uma das músicas mais maneiras do Sonic Knuckles. Se não a mais maneira, a da Lava Reef. É muito maneira mesmo. Mas essa transição, quando você acaba a Lava Reef, que aí você começa o Sonic and Knuckles mesmo, que aí você passa pra Mushroom. Cara, eu acho isso muito, muito foda. Tá me dando muita vontade de jogar. Yeah. Que foda, cara. Eu gosto dessa parte da Lava Reef, que do nada a caverna esfria e tem gelo nela. É. Pode crer. E aí você sai andando e você encontra o mundo secreto das Echidnas, que é o... Porque ele é tipo um campo, ele cristaliza, não é uma parada assim? É, tipo isso. Depois você mata o bichão da lava lá, a lava esfria. Ah, é verdade, pode crer. E isso me lembra que quando você tá jogando Sonic 3 e Knuckles, você primeiro tem as esmeraldas do caos, depois vocês têm a... Brrr, do caos! Então, tipo uma esmeralda monstro, moleque. É, a Mega Esmeralda. É a que o Knuckles protege. Os Echidnas têm essa missão. É, e tu pode virar o Hyper Sonic, né? E o Hyper Knuckles nesse jogo. É, o Knuckles ele só brilha, né? O Knuckles só brilha, ele é ok. Nossa, eu lembro da minha decepção quando eu era criancinha. Aí eu, nossa, eu vou pegar as esmeraldas, ele vai mudar de cor. E não, ele não mudou de cor, ele só brilha. Não, mas pelo menos ele voa reto. Ele fica rosa, porra. Só porco espinho vira super. Sabe? Eu fico com as estrelinhas de invencibilidade pra sempre. Ele não muda de cor pra caralho. Ele não era azul e fica amarelo, mas ele fica meio rosa, porra. É, fica meio claro. É, não, é só ouriços que tem isso mesmo. Porque é só você lembrar do Shadow, por exemplo. É, só lembra de ser Dragon Ball uma vez só. Mas falei da fase, Daigo, porra. A fase é subir looping pra caralho e dar uns rolé e pega aquela maquininha que faz o barulho de rangido de metal foda que faz você subir, fica puxando as manivelas loucas. Tá jogando com o Sonic, se tá jogando com o Knuckles é escala, voa. É, porque o Knuckles não agarra as coisas. Aí o Knuckles você tem que ficar agarrando e dando umas planadas nervosas e quebrar a parede. É isso, lindo demais. O Sonic nem com o Spin Dash ele quebrava as paredes, o Knuckles atravessa quebrando. Sai daqui! É! Verdade! Só na cabeçada louca! Não, na cabeçada só se ele passar mesmo andando. Porque normalmente ele dá na lamuca e continua andando. Tipo, um cão assim. Ah, não gosto! Não, Knuckles não gosta da parede. Pá! Gente, Sonic 3 é um jogo muito foda, né? Tô lembrando que na última fase do Sonic 3, você luta contra o boss lá, na esmeralda. Que ele fica carregando. É um Metal Sonic que carrega na esmeralda do caos e vira um Super Metal Sonic lá. Esse é o último chefe do Knuckles. Lá no fundo tem a ilha voando, né? Que é a primeira fase. Ela tá caindo. A primeira fase ela tá caindo? Uhum. Na verdade, na primeira fase ela tá na Terra já, porque justamente o Robotnik pegou a esmeralda. A esmeralda é o que fazia ela ficar no céu. Quando o Robotnik pegou, a ilha desceu pra Terra. Tanto que é por isso que quando você começa o 3, ele já desce derrapando como o Super Sonic, porque a ilha tá no chão mesmo. Uhum. Entendi. É o Knuckles da melhor. Eles começam com ele caindo de volta. As esmeraldas caem. É. Mas eu lembro que na última fase tem a ilha ao fundo. E você então, ela vai subindo porque. Isso aí é porque é o seguinte, calma. Tem o Sonic 3 e todo o Sonic 3 e Knuckles. Esse último chefe que você enfrenta o robô Sonic Super Saiyajin com Knuckles é do Sonic 3 e Knuckles, entendeu? Ah, entendi. Já é outra parte do Sonic, jogo. No Sonic Knuckles tem esse. É o Doomsday Zone, no final. Isso. Que é a fase em que você tá voando e tem os meteoritos. Só se você for bom. Só se você pegar todas as esmeraldas. Isso. E as esmeraldas. Não. Que é a fase que é a fase que inspira a última fase do Lenda do Herói. A última fase do Lenda do Herói é inspirada nessa referência direta. A música da Zone é muito pica, cara. É do caralho. Sim. Do caralho mesmo. Aproveitando o gancho que a gente tá falando de Sonic 3, e Lapso, você... Mirapsong. Não, Sonic 3, aproveitando o gancho da GG que falou que eram três fases diferentes e da trilha sonora, minha fase escolhida aqui, a minha fase favorita mesmo é o Green Hill Zone pelo apelo emocional, tá? Mas tirando o Green Hill Zone, que é fora de concorrência, no Sonic 3 a gente sabe aí, tem toda a meta-lenda do jogo da participação do Michael Jackson, ter composto ou não músicas ou música pro jogo. Rola a meta-lenda mesmo. É, qual foi usada, qual não foi. E tem uma entrevista recente, em 2000 e alguma coisa já, com o Brad Buxer, que era um produtor e músico, né, que trabalhava com o Michael Jackson diretamente, e ele é acreditado no Sonic 3. E tá lá o nome do cara, Brad Buxer. E esse cara, na entrevista, ele diz, né, ah, pô, quando a gente ouve Sonic 3, todo mundo comenta, o Michael Jackson, não sei o quê. E aí, Brad? Ele falou, ele participou, a gente compôs muita coisa ali, alguns acordes ali que você ouve, depois você ouve em músicas que a gente lançaria com o Michael Jackson, tipo a Stranger in Moscow, tem acordes lá no final do Sonic 3. E aí, da de créditos, né? É, e ao mesmo tempo os produtores da SEGA, tem um cara chamado Roger Hector que diz que não, Michael Jackson participou, mas a gente jogou fora depois, não usou nada dele não. Fato é que nessa mesma década, né, dos anos 90, todo mundo lembra que tem aquele episódio de Simpsons que a Lisa conhece o músico, e aquele músico é dublado pelo Michael Jackson. Não, o Bart conhece ele, é o doido do sanatório do Homer. O que você tá falando? É, o cara que tem a voz do Michael Jackson é o doido do sanatório que fala igual ele. Sim, mas é a Lisa que não, é o Bart. Fala disso. É o Bart que fala. Ah, não, o da Lisa é depois. O da Lisa é na outra temporada. É verdade, você tem razão. Então, Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Originalmente era pra ser o Prince nesse episódio. É, já foram os dois, né? Morreram ambos. E o Michael Jackson, no episódio que ele dubla o cara, ele é acreditado com um nome aleatório, tipo John Jay, foda-se. Uma pessoa que não existe. Por causa de contratos que ele tinha com a, não sei se com a Motown já, se era Sony, não sei qual era a porra da gravadora dele. Pela época já devia ser Sony. Sony, né? Ele tinha vários contratos aí que ele não podia porra nenhuma, nada ele podia. E aí disse que por isso no Sonic 3 ele não entra o nome dele. Mas, quando saiu o Sonic Knuckles Collection pra PlayStation, pra Steam, etc., a SEGA tirou todas essas músicas que pensa-se que são no Michael Jackson e substituiu por outras. Sério? O Carnival Night, o Ice Cap. Que collection que é esse? Eu não me lembro. Esse Sonic, ele tem pra Steam, se não me engano. Que merda, hein? É aquela coleção que sai pra PlayStation 2 também? É pra PC, na verdade. Eu não sei se é no Steam, tá? Mas ele é pra PC. E ele é bem antigo já, ele é dos anos 90 ainda. É o Mega Collection? Não. É Sonic and Knuckles Collection, tá? Ah, tá. O nome é Sonic and Knuckles Collection mesmo. Sim. E aí, essas músicas de Sonic 3 que todo mundo diz que são músicas que tem toda aquela cara de Michael Jackson, essas não estão no jogo. A SEGA substituiu. Então, caralho, só alimenta. Sabia. Conclusão, era do Michael Jackson mesmo, foda-se. Então, eu ter tirado gente, a porra da música. Mas é muito igual. Não sei se vocês conhecem. Depois vocês procurem no YouTube. Depois eu mando o link pra vocês também, se vocês quiserem colocar, linkar no post. Tem um cara no YouTube que chama, um DJ chamado Yuzo Boy. E ele pega as músicas do Michael Jackson e ele faz mashup com tudo que você imaginar. E as primeiras, ele se lançou dessa forma no, entre aspas, mercado, né? Justamente fazendo os mashups da música do Sonic com as do Michael Jackson, porque elas pareciam muito. Cara, se você pegar e escutá-las nesses mashups que ele faz, ele nem altera, ele só coloca as músicas junto, ele não faz nada, ele só coloca junto e bate perfeitamente. Tipo, ele pega, sei lá, o Battery Zone, pega o Battery Zone e joga Smooth Criminal por cima. Carnival Night é a jam. Sim. Se você botar no YouTube Michael Jackson e Sonic 3, já apareceu um monte de vídeo botando trechos de lado a lado pra bater. Não tem como. Nem tem como discutir mais. Isso aí é muito. Cara, é muita coincidência, entendeu? A Flying Battery é praticamente a Smooth Criminal acelerada. Música é matemática, e matemática é pouco provável que haja coincidências. Não, fora que o compositor de Sonic, né, um dos principais compositores, aquele Masato... Eu não vou lembrar o nome do cara. Masato Nakamura. Uma das referências do cara... Bodybuilder! Builder, porra! Uma das referências do cara é Michael Jackson, né? Então ajuda um pouco também. Quando você bota o cara que foi a referência de quem fez no começo, né? Já dá uma ajudada. E o próprio Yuzo Koshiro também, as referências dele e do Michael Jackson, na hora que você começa a subir, uma hora casam, né? Todo mundo que tem um pouco de bom gosto e tava vivo quando o Michael Jackson fez sucesso, tem influência de Michael Jackson, cara. Não Sim, tem jeito. É. Igual hoje em dia com o MC Biel, não tem como. E aí, dentro desse aspecto, eu peguei aqui pra gente discutir a Ice Cap Zone do 3. É uma dessas que, primeiro, tem a tal da música do Michael Jackson, mas até aí foda-se, porque a gente não tá falando de música aqui, é falando de level design. E essa é uma fase. Eles me enganaram, eu vim pro podcast errado. Aff, mano. Quando você joga a versão Megazord do jogo, Sonic 3 e Knuckles, você passa a ter o Knuckles. Boneco. Melhor não. Knuckles como jogável, as fases se modificam um pouco, fora que já tinha o Tails, enfim. Então você já tinha aí formas diferentes de jogar. A fase é bem grande, ela é bem vertical também. Já tem formas diferentes de jogar por ter o Sonic e o Tails, e passa a ter o Knuckles. Então são três formas. E em particular com o Sonic hoje em dia é batata. Qualquer jogo do Sonic vai ter a fase lá de snowboarding. Não sei pra que o Sonic faz snowboarding, que é o Sonic. Não, mas essa foi a primeira vez que o Sonic ficou radical. Que ele, porra, foi pra capa do cereal e o caralho. Não, ele não desce só de snowboard, ele desce de snowboard radical, moleque. E ele faz curva, moleque. Ele faz tipo curva em 3D paralelo. Lax bizarro simulado. Uou! Não, não, é um desafio. Quem nunca viu essa fase pela primeira vez, essa entrada dele triunfal, radical, serial, e ficou uau! Acho que eu escolhi. Eu escolhi por isso. Outra coisa, essa engine do Sonic 3, né? Já é o ápice da engine, já tá polida ali pra caralho. Cara, ele é o mais rápido, é o Sonic mais rápido do Mega, né? E a descida desse aí, ele tá descendo, cara, a velocidade, cara, muito foda, e a fase é muito bonita, cara. Sim, é maneiro, porque essa parte dele do snowboarding, você não precisa fazer nada. Sim! É você ficar parado, olhando. Eu só deixo ele... Ah, pulei! Foda-se, não vai mudar nada. Isso aqui é um demo de GeForce que eu tô te mostrando pra você ficar olhando, seu otário. Você... Falsa sensação de controle. Você vai ficar aí babando igual uma criança de 8 anos que você é, e não precisa fazer nada. Tanto que o Tails e o Knuckles começam já dentro da caverna, e é a mesma coisa. Não, foi, não muda nada. E tem que falar, o sprite, a animação é muito maneira, sim, a pose dele em cima da parada ali, entendeu? Sim, muito sim. Quando... É uma animação exclusiva pra aquilo. É, há quase 4 anos eu fui pro Chile no meio do ano, e eu e o pessoal a gente foi fazer snowboarding lá, né? E aí quando a gente chegou lá na montanha, eu falei, meu irmão, agora eu vou virar o Sonic aqui nessa porra, ué. Vou descer essa montanha aqui, bolado pra caralho. E óbvio que eu não fiz isso. Mas foi a primeira vez que o Sonic teve algum desvio desse de skatinho, né? Que agora quase todos os jogos dele tem. Ele ainda não fazia corrimão, né? Na verdade, ainda não. Hoje corrimão. Em dia, ele nem precisa mais de skatinho. Ele já faz as manobras no ar sozinho. Ele já faz tudo sozinho. Ele já é mais sinistro hoje em dia. Né? Mas, por exemplo, essas fases de Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos, né, de inverno, porra, dá sempre o Sonic lá com o snowboard da capa. Ah, radical. E como é uma dessas... E como é de um jogo já que você tem o Knuckles e o Tails também, ou pode ter o Knuckles também, né, além do Sonic e do Tails, as formas de jogar ficam bastante distintas, né? O Sonic 3 e Knuckles, eu acho que ele é o mais completo nesse sentido, porque ali você tem os três. Dá pra você jogar com os três. Sonic... Fala. Não, só que estão falando tanto do Sonic 3 e Knuckles, Sonic 3 e Knuckles, né? Como coisas separadas, que na verdade saiu assim, né? Mas na verdade, inclusive se você usar o macete, aquele macete de mil faces que tem em todo o Sonic, né? Uh-huh. Você pode atravessar a parede, o caralho. É bom, né? Isso. Você vai ver várias partes das fases do Sonic 3 normais, né? Que depois tem, até com o Sonic 3 sem o Knuckles, tá? Elas já estão lá. Sim, não, já foi feito assim. Tão lá. E porque Era DLC no cartucho. Não. É o seguinte, a história do Sonic 3 é o seguinte. Como é o último jogo do Mega mesmo, do Sonic, eles fizeram um projeto muito ambicioso, né? Então, na verdade, o jogo tava chegando num momento que ela falou assim, cara, a gente não tem cartucho pra botar isso aqui. Não tem como a gente botar isso no cartucho limite da Sega nessa época aí. Vai ver que o Mega Drive não tem nenhum cartucho acima de 24 Mega, exceto o Super Street, que a Capcom botou banca. Então, o que eles fizeram? Não teria como lançar o jogo do jeito que eles queriam. Então, em vez deles picotarem o jogo, e falou assim, não, lança metade do jogo como um cartucho e depois a gente lança outra metade, né? E usa o lock-on. Isso, entendeu? O lock-on só existiu pra poder, na verdade, expandir a capacidade do cartucho e não perder o conteúdo anterior, entendeu? Por isso que ele tem a bateria de save, etc. Mas é tudo foi pensado como um jogo só, entendeu? O Sonic 3 tem save já, né? Lembrando disso. Tem, sim, ele tem save. Eu acho que o 2 não tem, não, mas o 3 não tem save. Só o 3 tem. Só o 3. Quer falar uma coisa muito maneira também que tem no Sonic 3 e Sonic 3 e Knuckles, na verdade? Dá pra jogar já em co-op. E o Tails não é mais inútil, você consegue segurar o Sonic. É muito maneiro isso. É uma parada quase pra Donkey Kong já, né, cara? Nossa, pode crer. É nesse estilo já. Porque essas fases de Sonic 3 e com a expansão. Eu vou começar a falar Sonic 3 já agora e foda-se, tá? Sonic 3 e depois o Sonic Knuckles, eles por terem essa variabilidade maior de jogabilidade e por ter já um cartucho maior, como o Pyron falou, você consegue ter ainda uma expansão vertical maior das fases. Então esse conceito que eu falei lá no começo de tem a rota do meio, a de baixo, a de cima, essa porra já no 2 já começa a acabar e no 3 já morreu. Não tem, foda-se, todas as fases são um labirinto do caralho. Chega uma hora que você tá preso num canto que você tem que ir pra esquerda pra depois fazer outro caminho. Ó, desabafo do Sonic 3, que é da fase do cassino. Que Cassino quando Night. Eu nunca consegui passar. Não era Cassino, era Carnival Night. Carnival Night. Que você tinha um trapézio ascendente giratório lá, sei lá. que você tinha que apertar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra você Quantos mexer. Quantos anos você demorou pra descobrir isso? Eu não... 20? Sei lá. Porque a Carnival Knight, ela era criança, ela... Eu consegui passar com o Knuckles, que não tinha essa parte. Sim, é. Acho que todo mundo passou por isso. A Carnival Knight, ela tem um design de pinball, na verdade, né? Então ela... Ela representa a fase, ela tá lá nas cotas de fase de pinball. É. Não é que ela seja uma fase de pinball no quesito de ter um pinball igual outras fases. É cassino. O design dela é um design de pinball mesmo. Entendi. Mas ela preenche a cota do cassino. Preenche, com certeza. Mas ela, ao contrário de outras fases, ela realmente tem um design de pinball. Se você pegar aqui a fase toda e virar de modo que fique no longitudinal, né? É uma mesa de pinball. É só mandar imprimir em 3D e lançar. Porque tem tudo ali pra fazer um pinball de máquina desses, né? Que a gente conhece. Só falta tiltar. Só dar porrada na lateral pra tiltar. Eu achei que o PH ia reclamar da Sandópolis. Eu odeio a Sandópolis. Eu não gosto de Sandópolis, não. Eu tenho problema com a Sandópolis. Sei lá. Ela é boring. Ela é meio, tipo, uou, eu tô aqui. Sandópolis. Então vou falar então. Areia pra caralho. Sonic 3 pra mim é a minha fase favorita, não tem não, cara. Sky Sanctuary é... E a Hydrozone... São as melhores. Do Sonic 3 normal, a Hydrozone pra mim... Hydro City. E a do Sonic Knuckles é Sky Sanctuary, cara. Aquela música, a Egg DF subindo assim no fundo conforme você vai jogando, acho muito emblemática, cara. Menções honrosas? Ó, tamo Chemical chegando. Plant Zone do Sonic 2. Pra mim é Oil Ocean. Foda, Oil Ocean é chata pra caralho. Não, Chemical Plant, você tá falando daquela, é a segunda fase? Segunda fase, muito Nossa, maneira. Nossa, essa fase é horrível. Para. Eu gosto Deus muito da Metrópolis do 2. Metrópolis é uma música foda mesmo. Sim. Uma fase muito maneira. Eu acho que uma fase que marcou muito no 2 foi a Sky Chase. Sim. O 2 do 2 é fodão. Gosto da fase que já citou do 2, entendeu? Sky Chase, eu tô voando em cima do avião, cara. Aquele fundo de aquelas nuvens lá. Até hoje isso é lindo pra caralho. Sky Chase era a típica fase que era print screen certo de revista de videogame. É. Pra te mostrar. Olha o que você vai fazer nesse jogo. Veja! Vai voar na porra do avião com o Tails pilotando. Não, e outra, quão e foda outra coisa, é isto? E outra coisa que é foda é que todas as músicas do Sonic 2 são bem power, né? E quando você chega nela, tem uma música que ela entra assim... Pararam, relaxa, entendeu? E é quando porque... quando você chega na fase mesmo, já dá aquela porrada, né? Aí que começa a fase de verdade mesmo, né? Então, o que é? Olha só, deixa eu só fazer minha análise disso. Todas as fases, as fases normais do Sonic 2, elas têm dois atos, com exceção da Metrópolis, que são três atos, sim, que é uma fase desafiadora. Quando você passa da Metrópolis, é tipo, puta que pariu, tô chegando na fase final. A fase final, ela é dividida, ela não são três atos, elas são três fasezinhas, que é a Sky Chase, a Wing Fortress e a Death Egg. Egg, sim. Aí você tem, tipo, Metrópolis, caralho, passei da Metrópolis, porra! Aí você vai no Sky Chase e tipo, caralho, agora tá vindo a pica, peraí. Elas não têm ato mesmo, até quando aparece a tela inicial, aquela tela colorida lá, vermelha, azul e amarela, falei lá, Metrópolis Zone, bom. Act 1. Não tem ato 1. Exato, o Wing Fortress também não. E também Death não, Egg é também tipo, não. Wing Fortress Zone, joga. essa parada. E a Death Egg, cara, eu acho que foi... quando eu era criança, eu fazia muito aquele macete de escolher a fase, só pra ir direto pra Death Egg jogar, porque eu achava muito irado lutar contra o Robotnik no robô gigante, moleque. É, muito maneiro mesmo. Achei que essa... Porra, a minha voz era Sonic 2, cara. Ela derrotou os... Não, sem zoar, sério, uma vez eu fiz aquele truque da seleção de fase lá nas músicas. Ó, vó, tô aí. Eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. Dei pra ela assim, eu ficava lá, vai, vó, pula, bate nele, vai, agacha. E ela zerou de boa, mano. A Death Egg também era pro screen certo de revista, tá? É sempre tinha lá, porra, olha o que você vai fazer nesse jogo. Sim, sempre tinha o Sonic olhando pro robô gigante do Robotnia, era muito maneiro. Eu curto robô gigante. A imagem era exatamente exatamente essa que eu tô mandando pra vocês aí. Agora passa. Essa aí, essa parada. Exatamente essa. Revista Videogame número 30. Sim. Era essa mesmo, sim. Inclusive, quem jogou o Sonic Generations aí, cara, tu enfrentar ele de novo no Sonic Generations foi muito maneiro. Ah, puta nostalgia, né, cara? Nossa, muito foda, cara. Cara, Cape Complaint Zone no Sonic Generations tá muito foda também. Pô, e a ela música? Tá muito foda com o Sonic atual. Eu achei fodástica com o Sonic atual. Eu achei foda de dois jeitos, cara. Sou sim? Suspeitos também. Eu sempre morria na parte que subia água. Ah, caralho. Água. Por que água, né, cara? Acho que é a única fase do Sonic que tem água que eu gosto. Nossa. Não, mas essa fase é incrível, porque ela é muito traumática, né? Porque, tá, beleza, você vai, beleza, tem os canos, é um loop muito foda, a música também é da hora. Aí você chega na parte que sobe a água química, né? Aí fodeu, eu não posso mais ir muito rápido, eu tenho que pular com cuidado. Ok. Aí você vai pulando, blá, blá. Beleza, se você cair, eu lembro que a primeira vez que eu caí, puta merda, eu vou morrer. Não, tem ainda as plataformas lá embaixo, e aí beleza. Só que se você demorar muito, vem aquela música desesperadora, né? Exato. Aí beleza, se você conseguir sobreviver a isso, você é muito foda. Você consegue, você é um campeão, você é um guerreiro. Olha lá, consegue chegar lá em cima. E aí você chega lá em cima, beleza, vai, e chega no Robotnik. Opa! Só que tem plataforma também. Se você cair, vai lá, morreu, e você volta lá da puta que parou lá em cima. E tem uma parte estúpida que é: se você vai direto, a plataforma cai do nada e você morre. Você tem que parar antes, senão você só morre. Muito traumático. Muito estúpido. Você simplesmente falece. É caraca, cara. Simplesmente falece. Caraca, esse que é o foda. Eu não preciso falar de nenhum nesse jogo todo, cara. Achei tranquilo, leve. Parabéns, você é muito. Você é campeão. Desafio pra caralho. Bodybuilder. Comi pra caralho. Porra! Porra! Mas, cara, o Sonic é até difícil falar, porque esses três títulos que a gente falou aí, cara, todas as fases são muito maneiras e muito emblemáticas pra cada jogo, assim, entendeu? É bem foda, bem foda. É claro que o Sonic 3 acaba sendo mais falado de certo ponto, porque ele é, vamos dizer assim, né, é um adolescimento de tudo que já tinha sido feito antes, né, cara? E ele é muito grandioso. O Sonic 3, ele é um jogo grandioso. Ele tem uma puta conclusão, né? Pô, você vai pro espaço, caralho! Não, você vai pro espaço no 2 também, mas você sai voando pro espaço. É isso que eu quis dizer, sim, O porco espinho mais rápido do mundo está prestes a perder o título. É que na nova versão do game Sonic the Hedgehog, nosso espinhudo amigo ganha um companheiro, Tails, uma raposa ainda mais rápida do que ele. Ai, juntos, marca, né? juntos os dois prometem arrumar muita confusão aqui na sessão da tarde. A mais de 2 mil quilômetros por hora. Caralho, com base em que vocês lembram? Eu lembro muito bem que no manual de Sonic 2 brasileiro eles falavam que o Tails era uma moça. Uma moça? Uma menina? Uma fêmea. Eu acho que sim. Entendi. Aqui, ó. Para acabar com a não. Festa do Tails. Sei lá, cara, quando começou a rolar o desenho era a voz da Yara Risso, eu também achei que fosse mulher. Ah, e daí? Grande merda. Olha só. Aqui, ó. Raposinha. E como de costume, Videogame foi atrás de um cartucho protótipo para que você saiba antes do lançamento como vai ser este sensacional game. Eu queria saber se eles tinham um protótipo mesmo. Ou se eles só compraram. Vou te falar uma coisa. Eu joguei o Sonic 2. A primeira fita que chegou na locadora era a versão protótipo. Você ia para aquela fase, mas que não sabe. Isso. E não conseguia passar de lá, entendeu? Ninguém conseguia passar de lá. Era a fita toda glitchada, zoada, saiu primeiro lá. Então, assim, se a gente aqui no Brasil teve acesso a essa cópia biscate, os caras com certeza tinham. Tá bom, pode ser. Só um detalhe aqui, tá? Sem zoeira, tinha mesmo. Não, eu tô achando que você tá zoando, não. Eu tô achando razoável. É só porque, assim, as revistas dessa época, sem menosprezar o pessoal que trabalhava, etc. Mas, assim, muita coisa ali era pra aparecer, né? Não, tinha. Tem entrevista que eles falavam que eles olhavam às vezes coisas de lá de fora, jogavam uma coisa GM outra. De fora, e foda-se. É. Normal, pra época normal. Era assim que se fazia. Também, não, assim, e o nível de transparência das coisas era diferente, enfim. Uhum. É, isso era aceitável. A Marjorie Bros era um homem. Um conjunto deles, né? Ou enfim. É, mas é isso. Isso aqui foi na videogame 20. Eu achei que fosse ser a 30, sei lá, dei um chute aqui, quase acertei. Mas é a videogame 20. Segredo, Sonic 2. Pra mim, para a Mega Drive. Ação Games mais marcante de todas é a Ação Games que tem o Sonic 2 na capa, tá anunciando. Eu lembro que eu olhei essa revista no banco de jornal. Gente. Mãe! Mas, nossa, eu tô. É Ação Games, sério? Ação Games. Vamos achar aqui, vamos achar. Peraí. Nossa, é porque. É que eu comecei a colecionar Ação Games, tipo, muito mais pra frente. Lembro que a primeira que eu peguei era a edição de. A primeira de 99, que tava falando de Ocarina of Time. Ah, já é aquela com o logo novo. É. Eu comecei a partir daí. Ação Games, cara, tinha Superman do Mega na capa. Ação Games 25, hein? Nossa, logo no começo. Tô baixando aqui, hein, pra gente dar uma lida aqui. Aqui, ó. Sega e NEC se unem. Mega debulhado fase a fase. Master, chega ao primeiro final. Detone Sonic 2. Tinha os dois detonados na mesma revista. Eu adorava essa palavra, dois debulhar. Dois jogos. Debulhar, debulhar é um termo que a gente viu usar. Eu acho que quem cunhou debulhar foi o Star Game, cara, na televisão. Na televisão pode ser, mas... essa debulhação! Mas Ação Games é de 92, pô. É, debulhado. Aqui, vamos ver. Vamos procurar. Que é debulhar? Debulhar. É foda-se, né? Quem sabe o que é? Contrativo direto. Essa porra. Ou separar os grãos, os bagos ou as sementes de cereal. Esbagoar. Retirar a casca de cereal, fruta, legumes. É, tipo, cereal, radical. Porra. Verdade. Eu debulho uma cenoura, mas eu não debulho um jogo, pô. Ah, o que quer dizer é que ele te mostra nos mínimos detalhes. É. Acho que é de meio que descascar o jogo, né? Exato. É, descascar o jogo. Só que debulhar é uma palavra maneira. Sim. Vamos descascar Sonic 2 para você. E lapso. Fantástico, detonante, animal. Nenhum adjetivo é suficiente para descrever Sonic 2 para Mega. Mais rápido que um furacão, mais esperto que uma raposa, mais simpático que o seu cãozinho de estimação. Tudo é superlativo neste game. As fases são longas, bonitas e difíceis. Os inimigos pipocam em todos os cantos da tela. Sonic 2 é um desbunde total. Um arraso visual e sonoro do primeiro ao último segundo. Nota 10 com louvor. O porco-espinho mais famoso do planeta tem a companhia constante de Tails, uma simpática raposa de dois rabos. Aliás, Tails ganhou carteira de identidade. Ela responde pelo pomposo nome de Miles Prower. Ela não desgruda dos pés de Sonic um segundo sequer. É o famoso chiclete, gruda e não solta mais. Caralho, esse moleque tem talento e tudo. Meu porra, Deus do céu. Nem parece que se alguém treinasse pra fazer isso, ele ia demorar horas. De lápis vai lá e tem! Ação Games 25. É, parabéns pra quem escreveu esse texto, que sensacional. Ai, cara, Editora Azul. Aí, a gente tem que achar alguém da Ação Games pra gravar um podcast com a gente, cara, pelo amor de Deus. É na Ação Games ou na videogame que tinha um cara que o sobrenome era Ximenes? Lembra que um dia, fazendo essas merdas que eu sempre faço, de abrir a revista e procurar, tinha alguém chamado Ximenes, do nada, eu falei, caralho, como assim? Mas, não sei, tá, tem que procurar. Acho que Ximenes era na videogame, cara. Era o quê? Sonic 2? Ximenes era na videogame. Sonic 2 pode ser debulhado de três formas diferentes, com um jogador, com dois jogadores cooperando ou dois competindo. Como é que você competia pra zerar o jogo? Você tinha só acho aquelas fases especiais. O cara falou merda, o modo versus. No modo versus, já. Porra, tem que mandar a errata lá. Aí, mandar o catapiolho. É o troféu catapiolho. É, só quase 20 anos de diferença, não tem nada a pegar. Essa revista aqui, Ação Games 25, segunda quinzena de dezembro. Caralho. De 92, Uau. Provavelmente. Gente, tinha dois aninhos. É isso aí. É isso aí. Se você compartilhou dessa época e viveu o mundo mágico do Sonic, porra! do borrão azul. Envie seus e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Mas a sua opinião não precisa ficar somente por aí, porra! Não tem pra ninguém. Ajuda amigo aqui que tá doente, porra! Não tem pra ninguém, a Globo 90 é nota 100. Nessa época aí. Acesse... Eu ia falar baixo frente facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/groups/baixofrentesoco, Twitter, Twitch, YouTube e o caralho A4 do nossa galera aí, tá? E assina aí, essa porra aí, compartilha pra gente bombar, porra! Porra! Aqui, ó, 7 da noite, episódio inédito de Trapalhões, domingo, meio-dia tinha passado, e era o São Zacarias já, ó, Tristão. Segunda-feira, inédito no Tela Quente. Caralho, é peito aparecendo. Ah, é, Tela Quente dos 90, né? Parques contra-ataca, claro. E na terça-feira, programa legal com quem? Ela, Regina Casé, né? Terça Nobre, logo depois. Na quarta-feira, estreia o quê? Você Decide. Quem apresentava? Antônio Fagundes. Antônio Fagundes careca. Difícil, né? E quinta, inédito também, tá? Da Justiça Final. Rede Globo apresentou. E sexta, claro, porra, Globo Repórter. Não, não, Aventura. Globo Aventura. Não, Aventura, Denúncia, Pesquisa, Atualidade. Globo Repórter, óbvio. E sábado, inédito, uma cruz aqui, deve ser, sei lá, colheita maldita, não. Mississippi em Chamas. Inédito, amigo. Porra, no Supercine. E domingo, séries brasileiras, depois de Fantasma. Oh, lembro dessa aqui. Oh, caralho, quanta nudez, brother, num vídeo só. Não, isso aqui é cena de estrupo, não gostei. Tereza Batista. Olha Tereza só. Batista. Tereza Batista cansada de guerra. Isso. Qual é o nome dessa atriz mesmo? Patrícia França? Patrícia França, porra, bonita pra caramba essa mulher. Olha só. Caralho. Chegou aqui, editou podcast pra caralho, porra. Pode colaborar aí no nosso Patreon secretão que deu uma reduzida bolada e caiu pela metade, eu acho. Música triste. Não, metade é forte, mas... Não, assim, já chegou num patamar tal que hoje tá na metade desse patamar, mas enfim, é. teve uma queda aí percentual elevada. Caiu mais que o dólar. A gente, inédito. A gente bateu a meta, teoricamente, hoje a gente não consegue mais pagar o bode. A gente vai pagar, né, mas... Caralho, cara, olha só. Tem que ser que nem um Sonic, cara. Um baixo frente do Kirby não pode. Até aquela musiquinha debaixo d'água. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Você ajude, doe lá seu dinheiro, entendeu? Seu dolinha, um dolinha não vai fazer mal a ninguém, sacou? Pra deixar o baixo frente suco não se afogar, parceiro. Ajuda aí. Ajude, contribua pra continuar o bodybuilder. Vocês querem continuar vendo o monstro saindo da jaula? Tem que contribuir, porra! O monstro tá aí há 6 anos já, porra. Porra! Vou te falar uma parada aí, ó. E lápis não molhou não, mas cresceu pra caralho! Porra! Abdômen descendente, é ele que a gente quer. Porra! Gente, e aí, onde é que você sai da jaula do monstro, porra? Vocês podem me achar lá. A operação de vozes é da hora, né? Vocês podem me achar lá no newgameplus.com.br. Enfim, vocês. Não sei, senhor. Eu tô lá. É isso aí. E tem o. Você sabe que ninguém te entendeu agora, né? Eu falei Pyron Slayer. Você tenta imitar o Pyron. Eu acho que você nem cantou, na verdade. Porra, falou pra mim que deu uma cagada ali no caminho, aí. Porra, me borrei. Acontece com o Pyron Slayer. Então, galera, quem quiser aí ver review de jogos, falando sobre jogos, a gente fala de coisas legais sobre jogos. Inclusive, tem um episódio que o nosso PH aí emprestou a voz. Olha só! Até esqueci de falar isso nos outros, né? Pô, o PH tá lá, participa também. Sempre tem alguém que ajuda, porque, porra, a Frajola é foda. Mas é Frajola, Frajola. O Andrews? Frajola é eu que falo que nem um gato. Ah, igual Frajola. Que susto! Eu pensei que era o Frajola super controle. Não. Tem disso aqui não. Mas enfim, youtube.com/pyronzé. Visita lá, review de jogos, coisas legais, vocês devem gostar. Cachorro. O último vídeo tem 5 meses, hein, Pyron? 5 já? Legão. Tá foda, 5, hein? Já! Legão, fala aí, fala do Bodybuilder Wrestling aí agora. Ah, sim, temos o Four Corners Wrestling Podcast. Um podcast totalmente cantado para o Burr e para a novela do macho moderno, luta livre. Novela do macho moderno. Mas tem água com músculo lá, não? Ah, em alguns casos lá até tem, fibra, tem os gordinhos. Mas... Não, tem os gordinhos, tem os gordinhos. Diesel. Não, Diesel. Por favor, se aposente. Aí, que é lutando para sair todo, cara. Não, não. Quem é aquele gordão do Please Retire? Ah, o Big Show. Big Show. Please retire. Nossa. Coitado. Ah, mas, boa, rapidinho. Calma aí, para tudo. É um podcast sobre Telecat ou... Sim. Sim. Ah, o Dark você me surpreende, mané. Aí, tá me surpreende, mané. Daigo LK6, meu traficante de boneco. Leonardo. E o Mossman. E o brother nosso, Dana Black, Matheus Mossman. O Defeito voltou, né? A lutar pela vez. Se você chama aquilo de lutar, enfim, ouça o programa pra entender o que estamos dizendo. Nossa. Qual o nome? Four Corners Wrestling Podcast. Estamos na edição 2, se eu não me engano. Sim, cara. Você tá na Cat Podcast. Não, originalmente era pra ser podcast, mas já tinha um argentino com esse nome, ficamos putos, malditos argentinos. Aí vocês decidiram dificultar e botar um nome foda que ninguém vai conseguir escrever, pra achar. Four Corners é um nome tranquilo. Four Corners é um nome conhecido, assim, pra quem manja desses paranóis. Four Corners é uma modalidade de luta, você tem que bater a cara do cara nos quatro corners. Eita porra. É, amigo. E 6 e 7 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, lá no município de Niterói, terra de Goku, na Red Zero, que é uma escola de computação, nós teremos o Fighting Rio, um torneio de jogos de luta. Vai ser Capcom Pro Tour, vai valer pro ranking da Capcom, esperem gringos e pans. E vai ser um evento muito bacana. A gente vai ter 5 Mortal Kombat XL, já provavelmente, eu acho que Guilty Gear e jogos de luta como um todo. Compareçam lá, vai ser em agosto, parece que tá longe, mas já é daqui a pouco. E a chamada de filmes de 91 da Globo também é sensacional. Tá passando do He-Man, Superman 4 e He-Man. A gente caralho, fez. Que delícia. A gente fez Conta Baixo comigo. Fim de Pizza esse semestre? Não. Não fez Baixo Fim de Pizza esse ano, isso era um outro tópico também. Tá na hora da pizza, hein? Tá na hora do show. Tem que ser uma por semestre, né, cara? Aí, só uma observação. É o que se diz. Tá saindo a pizza do forno, porra! Aí, porra! Só observação, né? A opinião do Carlos sobre esse episódio foi foda-se. Ele tá aí. Ninguém pediu ele de falar. Ele fez aí a participação dele, pô. Não, olha, ele fez questão olha, quando eu fui falar da defesa... Game Complaint Zone. Quando eu fiz questão de falar da Game Complaint Zone, ele levantou da cama, que ele tava botou um headset. Isso é um lixo. Rapaz, era uma merda. Tira essa merda do caralho também. É isso aí, pessoal. Abraço! Até semana que vem, porra! Amplexus, tá? E muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. É um prazer sempre incomensurável e inenarrável estar aqui com vocês falando e estar aí falando no ouvidinho de quem nos ouve nesse mundo louco aí. Obrigado a você que nos deixa entrar não só na sua casa, mas no seu ouvidinho, tá? Um abraço. Beijos de luz. Beijos de luz. Afortunado. Buenos dias, funkeiros. Aqui quem escreve é o seu fã número 1, Sheldon, o Chatuba de Mesquita Reverso. Mentira, o Sheldon do Fazenda do Orson. Ótima iniciativa de falar do Mario 64, esse clássico dos jogos que foi o pai de todos os jogos 3D bons, a ponto de ser um dos poucos daquela época, talvez o único, que pode ser jogado até hoje sem problemas. De fato, um dos poucos. Não é o único, mas é um dos poucos. Em minha visão, a Nintendo fez esse jogo pensando menos nos jogadores e muito mais nos desenvolvedores. Duvido muito, isso nunca acontece, fera. Afinal, ele é basicamente um manual para construção de jogos de plataforma em 3 dimensões. Não, ele até é, mas confia em mim, nunca fazem jogos pros desenvolvedores, é sempre pros jogadores. Aliás, eu diria que ele foi mais um manual de instrução pra outras empresas aprenderem a fazer. Eu acho que ele foi só um caralho, como é que é a palavra? Precursor, não. Pioneiro. Ele é só um pioneiro, é sempre assim, cara. Quando o pioneiro ele vai lá e seta a moda, a galera vai e segue. Ele é o killer app do console, né? É. Tanto que seus paradigmas foram usados em basicamente tudo que veio depois. Que é bom, de Banjo-Kazooie até jogos de outros consoles como Metal Gear Solid. E falando em 3D, também quero agradecer o fato de terem citado o Reboot. Nossa, o Reboot tá em alto. A animação que era muito boa mesmo com as limitações técnicas da época, e que só foi melhorando com as temporadas seguintes, tanto em qualidade visual quanto em roteiro. Ah, e a hexadecimal é mesmo irmã gêmea do Megabyte. Eles originalmente eram um vírus chamado Gigabyte, que em um acidente foi dividido em dois. Caralho, nego sabe pra caralho o Reboot, eu não lembro de porra nenhuma, eu era moleque, eu só lembro que era maneiro e era 3D. Tinha um brother. No na penúltima temporada da série, ele vira Gigabyte de novo. Ah, é? Enfim. Nessas horas faz falta uma tanguinha pra discutir assuntos que não sejam jogos. É. Eu confesso que faz falta. E a propósito, alguém do senhor esteja afim de... Caso alguém do senhor esteja afim de fazer um podcast sobre as animações da Mainframe, por favor, me chame. Sou um grande admirador das mesmas. Isso inclui Max Steel? Eu não faço ideia com essas animações da Mainframe. É, porque o Max Steel é da Mainframe. As duas séries. Sei lá, eu lembro de ser uma bosta, mas... Aliás, não, as três séries. São três. O que eu sei. E já que sempre boto recomendações no final, minha recomendação são duas séries da Mainframe. Beast Wars, tá? Beast Wars é do caralho. Que é não só a melhor animação ocidental já feita, como... Nossa, exagerou, mas tudo bem. Como também uma homenagem sensacional a Transformers G1 e, claro, possui Megatron 2, o maior vilão da história do entretenimento. Exagerou de novo. A mistura definitiva entre Max von Sydow... Max von Sydow é da onde, cara? Max von Sydow? É o Ming, porra. É o quem? Flash Gordon? Ming? Ah, pode crer, pode crer. Com o Gene Hackman, Imperador Ming mais Lex Luthor, justo. A outra é Shadow Riders. Caralho, era muito foda essa animação. Eu queria lembrar o nome dessa porra, obrigado. Guerra dos Planetas. Guerreiros das Sombras. Era muito foda. Não, era Guerra dos Planetas. Não, ele falou aí, mas tá errado. É Guerreiros das Sombras. Era Guerra das Sombras? Sim. Não sei, eu lembro que tinha um lance de Guerra dos Planetas. É o nome original. War Planets, Shadow Riders. Ah, tá. Que embora... Talvez tenha tido mais uma tradução diferente, não sei. Que embora não seja tão boa quanto as outras séries da empresa, tem lá seus momentos e já vale pela presença do Beast Planet, o Galactus da segunda divisão. Tenso. É isso, sucesso a todos. Campanha Daigo da Telegram. Não! Isso é uma coisa, sério? Puta que pariu, morrão. Ai, ai, era só que me faltava. Deixa eu ver o próximo agora. Olá, caro senhor da eternidade e Daigo, andarilho das eras. Alcunha mais do que merecida para se equivaler ao seu companheiro de aventuras auditivas. Que é isso, a gente vai jogar todinho no ouvido agora? Aquele que vos fala meio dessa correspondência eletrônica é o ouvinte Ilucaze e Lucaizer. Em retrospecto, vejo que meu envio gerou certo desentendimento sobre maior parte de meus argumentos. Então resolvi privar-me apenas a esclarecer sobre minha antipatia e aversão à obra audiovisual Undertale. Oh, Deus do céu. Pare de se humilhar. Ai, papai. Emendando essa elucidação sobre os gostos de minha pessoa por obras audiovisuais consideradas pelos senhores ruins. Primeiramente, devo explicar-me que minha introdução ao videojogo Undertale foi estragada devido à primeira vez que eu vi em algo detalhado sobre Undertale, que fora justamente minha primeira vez ouvindo o podcast Jogabilidade. Cometeu um erro, filho. Sim. Onde os participantes praticamente começaram a brigar nos primeiros 5 minutos do programa por não saber se falar sobre a premissa era spoiler. É, além do participante André Campos, não conheço, piorar ainda mais a minha visão negativa sobre o jogo e abandonar completamente qualquer chance de abandonar o podcast. Caras que não sabem planejar antes de fazer o programa, né? Acontece. Tudo, só apenas real. Você fala isso como se a gente soubesse, né? Ah, não, mas a gente até que planeja muito bem on the fly. Ah, sim, a gente tem uma capacidade de improvisação forte, entendeu? Porra, o improv em nós é poderoso. Verdade. Dito isso tudo, só apenas real que minha opinião é igual sobre o jogo não me faz certo ou errado, pois do meu ponto de vista preciso ficar de fora de algo que me parece um tumor maligno em desenvolvimento. Nossa senhora. Acho que isso ele tá mais levando em conta pela fanbase do que pelo jogo propriamente dito. Sim. Pelo que me parece, parece que ele odeia o jogo porque ele viu um podcast ruim e ele olhou coisas da que a fanbase fala. E a fanbase é realmente a pior fanbase do universo. Não, deve ter olhado porque, tipo... Deve ter olhado o Reddit. Você viu muita merda. Cara, você viu... Sim, você viu muita merda que te deixou enviesado pro lado negativo do jogo. Então... Não é assim que funciona. Você deveria só ter jogado o jogo em vez de ler sobre ele. Aliás, principalmente Undertale, que é um jogo que você tem que jogar ele e não ler sobre ele. Exatamente. Você tem que viver ele um pouco. Mas enfim, agora já era, agora é tarde demais. Sempre assim foi tarde demais. Já é tarde demais. Assim como muitos o veem com grande estima, chegando a considerar os personagens da obra como seus amigos reais. Esse é o problema. Nossa senhora. Esse é o problema, eu vejo isso muito na fanbase dessa bosta. É a galera que não consegue separar. E isso é um lance muito básico, assim, de videogame. Você não tá lá, cara. Sim, cara, é ficção, fera. É? O meu aprecio pela franquia Kingdom Hearts não me diminui em argumentação também. Porra, é demais. Nossa, diminui pra caralho, você não tem noção. Afinal, meu gosto pessoal não precisa condizer com o de vossas senhorias. Tem que ter um básico. Eu considero gente que realmente gosta de Kingdom Hearts e imprópria pro convívio social. Não, veja bem, o seu gosto pessoal não precisa condizer com os meus gostos pessoais. Ele só precisa condizer com o que é bom e o que é ruim, entendeu? Tipo isso. Olha aí que correto. Olha aí que coisa bonita. Eu gosto de muita coisa ruim também, cara. Eu só não ando por aí falando que é bom. É, há de se admitir quando uma obra é realmente ruim. Você pode gostar. Pode. O Daigo, por exemplo, adora Tokusatsu. Não é? É assim, tipo, bom. entre outras coisas. Pois. Tem muita coisa ruim que eu gosto, admito, tipo, sei lá, filmes do Michael J. White. Bem, por essa semana é apenas isso, senhores. Continuem com bons trabalhos como o Cast Super Mario 4 e tragam áudio sobre o poderoso número 9. Uma bela semana para os senhores e até a próxima. A Barras. PS, daí comecei a jogar SRT OG Saga Endless Frontier e tenho gostado bastante dos personagens de jogabilidade. O senhor aprova essa minha escolha pra adentrar a franquia? Não, não Gaiden, tipo, em vez de jogar com os robôs, você joga com os pilotos. Mas enfim, a jogabilidade é boa, é tipo Namco vs Capcom, Projeto X puteiro e coisas assim. Aliás, o senhor pretende pôr as mãos no crossover de Fire Emblem Shin Megami Tensei? Não, porque está caro, talvez um dia, talvez daqui a algum 2-3 anos, quando estiver um pouco menor o preço. Nota do lapso, o Loop já comprou essa porra e vai alugar meu Wii U. Temos que jogar Loop Infinito, não é? Eles não dá, ele não dá tanta munição. É foda, cara. É difícil, é difícil. Ô, meu pai, viu? Puta que pariu. Vamos para o próximo, nessa tristeza. Fala, galera do Eu Gosto de Jogos. Aqui é o Biostalker. Caralho, esse cara é das antigas, hein? Ele é. Falando do meu estado de comatose gamer. Faz tempo que não comento em nenhum podcast por causa da vida universitária. Ah, é. Porra, vida universitária é difícil pra caralho, né? Né, Dai? Uhum. Porra. E porque deixei quase totalmente de jogar videogame. Mas acho que esse episódio sobre os 20 anos do Mario 64 merece atenção. Super merece. Concordo em cada aspecto sobre o jogo ter sido revolucionário e tudo mais. Mas acho que os ouvintes irão comentar a respeito disso. E daí? Mas a minha opinião é que a versão original do 64 envelheceu muito mal pros dias atuais. E é bem difícil jogar Super Mario 64 frente a outros jogos que aprenderam com ele na mesma época, de meados para final dos anos 90, com Banjo-Kazooie e Spyro the Dragon. Não, fera, você é o único que falou isso, eu acho. Todo mundo falou que é de boa, né? Não, ele é tranquilão. Até joguei ele no emulador pra ver como é que tá. Mas eu concordo que o Banjo-Kazooie e o Spyro the Dragon, eles são muito mais polidos nesse sentido. Mas, sei lá, o Mario 64, ele é mais mágico, eu não sei explicar. Uhum. Talvez por ser Mario. Talvez seja o primeiro, talvez eu tenha algum tipo de carinho especial com ele, sei lá, foda-se. Também. Vou citar alguns problemas que passei a ter com o jogo atualmente, principalmente com a jogabilidade. A acessibilidade do analógico não é tão agradável e fluida como dizem. É bem mais ou menos. O Mario vai de muito devagar a quase voando com movimentos muito sutis no controle, além de escorregar muito em qualquer pequena inclinação. Você tem que lembrar também que hoje em dia você não encontra mais um controle do 64 com o analógico inteirinho e molinho, né? É sempre todo zoado. E no emulador vai ser esquisito de todo jeito. Ah, é, sim. As fases ainda utilizam muito o conceito de buracos infinitos que podem matar o personagem. Isso foi amenizado na versão do Nintendo DS. Isso é bug, é bug, né, fera? O controle do Mario com o chapéu tá simplesmente horrível. É ruim. Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim, vai. A câmera atrapalha em vários momentos em que as sessões de plataforma são difíceis ou tem várias coisas que dificultam a visão. Tá, isso fala mesmo. Ou se movimentando sozinha pros lados ou aproximando, afastando sem a permissão do jogador. Sim, é verdade, cara. Todos esses defeitos que você falou se aplicam. Mas a parada é que ele é um dos primeiros a trabalhar essas paradas, entendeu? Era de esperar que ele não fosse perfeito, né? É, perfeito ele não é. Nenhum Mario é, na real. É, mas enfim, eu acho que as qualidades do jogo ultrapassam em muito os seus defeitos. Uhum. Apesar disso, eu curto o jogo. Mas apesar das limitações, prefiro muito a versão do DS. Eu nunca joguei, deve ser boa mesmo. Tem vários extras, como jogar com o Luigi, o Wario e o Yoshi. Ah, legal. É, e dá umas mexidinhas, tira uns bugs, deixa você controlar a câmera. Tá bom. Coisas necessárias para um port, né? Justíssimo. Abraços a todos, estamos por aí. Abraços. Ok, abraços. Agora vamos para o próximo. E aí, senhor e Daigo da Eternidade. Pô, agora eu sou um Daigo da Eternidade. Ok. Parabéns. Que beleza. Cadê meu manto? Cadê meu foição? Aqui é o Scancer. Outra vez de novo para falar merda mais uma vez novamente. Dedo dança da porra. Eu ainda não terminei de ouvir o último cast. Escutei uma hora, mas tive que parar, pois eu não consigo fazer trabalhos escritos enquanto escuto um grupo de gordos que passaram uns 20 anos. Alguns bem mais que isso e já estão perdendo o cabelo. sei quem é. Berrando sobre Mario 64 e lugares onde é possível inserir um ou mais os gritos do controle do Nintendo 64 e o analógico. Mas o que eu ouvi já me trouxe várias lembranças de quando eu era menor. Não sou de falar tão velho assim, como já mencionei em algum e-mail passado. Eu ainda estou no ensino médio, então disso vocês já podem deduzir qual idade seria a minha. Não, vocês se importem. Realmente não. É. Mas eu pude sentir um pouco do gosto da época do PlayStation e Nintendo 64. Pois enquanto eu ganhei um PlayStation de Natal de 1990 e foda-se, a 2000 e foda-se, sei lá qual ano foi, um primo mais velho ganhou um Nintendo 64. E eu estava passando as minhas férias de dezembro na casa dele. Porra, férias de dezembro, saudades. Lembro até hoje da alegria dele abrindo a caixa, Blastoise, Blastoise, e depois tentando conectar o console na TV. O primeiro jogo que a gente jogou no troço foi Mario 64. Foram momentos bastante nostálgicos pra mim. Estava chovendo um pouco mais que o normal, provavelmente resultando no desabamento de várias casas e na perca de lares de várias famílias. Puta que pariu. Mas enquanto isso, estávamos eu e meus primos dentro de um quarto com travesseiros jogados pelo chão, e como as cortinas do quarto eram uma merda, decidimos pegar vários lençóis e cobrir a janela para não entrar luz de fora, que acabou encharcando nossas visões. Que acabou encharcando parte dos lençóis, ao que nenhum dos pivetes tinha percebido ao colocar parte deles para fora da janela em um dia de chuva. Gênios da infantilidade. E somente temos o brilho da televisão de tubo para iluminar o espaço e lentamente danificar nossas visões, por estarmos todos próximos dela. É por isso que a mãe e a avó falam que TV estraga, sacou, com videogame? É sim, estraga e estraga a vista também, claramente. Porra, comendo os restos do jantar do dia anterior da comemoração de Natal, porra, peru, né? Piruzinho. Relembrar o mamute nesse momento. Piruzinho top. Uhum. Sabe o que é da hora com o resto de ceia? Porra, o quê? Fazer sanduba. Puta, sanduba de peru. Bom pra caralho. Bota aquele... Eu gosto daqueles molhos bizarros que tem, que o nego faz pra frango, pra tender. Puta, bota aquela porra daquele molho aí, bota peru, bota tender, bota o caralho todo dentro do pão e come. Bom demais. Exatamente. É maravilhoso. Sanduíche de resto. Muito bom. Pô, sandubão de resto de ceia é foda. É a melhor coisa do mundo. De vez em quando dá vontade de comprar um Chester no meio do ano, só que é um peru, um Chester e um tender e fazer, assim, de bobeira. Porra, totalmente. Eram quatro moleques e um quarto só. E mesmo sendo ele quem havia ganhado o presente, meu primo foi generoso o suficiente para dividir o controle com cada um de nós a cada missão. Passamos a manhã inteira explorando no castelo e bombombe Battlefield, experimentando o que podíamos fazer com os movimentos agora tridimensionais do Mario, e se frustrando com a porcaria da corrida contra a tartaruga, porque éramos intelectualmente incapacitados demais para pensar em pegar caminhos diferentes, mesmo que estivesse óbvio que não estávamos fazendo muito progresso seguindo o mesmo caminho de sempre. Justiça. Eu fui o que passou de menos missões, pois era o mais novo e o mais burro. Isso foi uma das minhas primeiras experiências com videogame. O máximo que eu havia jogado então era o Mario Land e Castlevania no Game Boy Color da minha irmã. Pô, Mario Land. Pô, Mario da navinha. E agora que paro para pensar, não mudei muito desde então e continuo burro, ainda sou péssimo em jogos eletrônicos. Que isso, filho? Isso demora pra mudar. Quando você fizer uns 25, assim, você vai começar a deixar de ser burro. É, a gente vai começar a puxar chorinho. Mas você ficar péssimo em jogos eletrônicos, você provavelmente vai continuar. A não ser que você, porra, essa altura do campeonato já era pra você tá bom já, cara. Agora você só vai piorar daqui pra frente. Reflexo, né? Sim. Tô machucando. Sanduíche de peru aí, tá comendo? Não, só sanduíche de peru, de fato. Boa. Mas eu considero, por isso, um importante momento na minha vida como jogador. Pois não só o momento em si me traz muita nostalgia, como fortaleceu ainda mais meu interesse em jogos. Posso até não achar o jogo lá tão mais fantástico hoje em dia, até porque eu acho umas partes do level design horrorosamente tediosas e a câmera simplesmente não é boa. Ah, que isso. A câmera é uma merda mesmo, vai. Não, mas dá pra dar uma mexida nela. Não, dá. Você mexe um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, mas continua uma merda. É, ela não tá lá pra te ajudar mesmo, né? Mas ainda tento jogar em certas ocasiões só pela nostalgia mesmo. Acabei exagerando no e-mail de novo, mesmo prometendo a última vez que não ia cometer o mesmo erro duas vezes. Então peço-lhes desculpas. A galera gosta de uma redundância demais. Puta que pariu, né? Não consegui controlar-me. Não sei exatamente por que escrevi este e-mail. Só me veio a ideia de escrever sobre este momento memorável de minha vida quando estava ouvindo o cast. Estou escrevendo isso às 2 da manhã. Então deve ter escrito muita de merda errado sem prestar atenção. Que é isso, pera? Foi bem? Acho que só fiz isso para ouvir as belas vozes dos senhores. Nem é mais uma porcaria de e-mail escrito por mim. Mas eu nem sei ao certo se foi por isso mesmo. Enfim, que Satanás esteja convosco. Eu adoro que o filho da puta, ele escreve a porra do e-mail enorme, aí ele fala pra justificar que ele escreveu e-mail enorme, ele escreve mais ainda e fica, tipo, gigantesco. Mas tô zoando, foda-se, vambora. É, tamo aí, né? Tamo aí, a gente tá aqui pra isso mesmo. Então que Satanás esteja convosco, abraços, boa semana e bastante dinheiro e sucesso pra vocês, até logo, and fora Temer. Não, você fez errado, fera, fora Temer tem que vir no início. Primeiramente, fora Temer. Fala aqui, caralho, fala galera, aqui é o Dash, como os senhores estão? Mal, mentira, tô bem. E aí você, Dash? Tá tudo bem aí? Agora que eu comi, eu tô ok. Ah, então tá sus. Mario 64 é um dos jogos que eu não consegui jogar devido ao 64. Caralho. Rodar jogos em 20 FPS e ter aquelas texturas lavadas que me faziam passar mal. Ah, meu Deus, bicho. Hã? Bicha louca. De ficar enjoado. Ele é viado, ele não gostava das texturas. De ficar enjoado e tonto. Por essas eu não joguei mais. E não joguei. Mas já conheço seu valor para a indústria. Cara, o Dash, ele não precisa nem assinar o nome dele, né? Só de ler o e-mail dele eu já reparo que é ele. A gente só sabe que é ele. O primeiro game que eu joguei de mundo aberto foi o Legacy of Kensou River. Um jogo onde você podia ir pra todo lugar e me deixava de boca aberta, apesar da série ter continuações estranhas. De fato, tem continuações estranhas. Mas é tipo Legacy of Kain 2, né? Eu tenho 25 anos e vi o reboot na TV do Bispo Macedo. Além do Donkey Kong e Beast Wars. Foi uma febre fazer essas animações em CG que hoje em dia são meio duvidosas de se ver. Não, Donkey Kong é feio mesmo, na época já era. Beast Wars até hoje pra mim é tranquilo. Acho que o que ele quis dizer é que na época era febre e hoje em dia é meio duvidoso. Quando você era mais barato pra sair, né? É, sei lá, não sei na real. É, a animação tradicional é tipo 6 meses por episódio. É, o fato é que geralmente a animação 3D é muito mais rápido de você fazer, uma vez que você já criou os personagens e tudo mais. Muito mais tranquilo que você ter que animar tudo do zero, basicamente. É, em 2 meses você tem um episódio pronto. Sim. É, sobre Mighty No. 9, o que acharam? Eu não joguei, mas eu nem quero jogar, eu quero que ele se foda e que aquele jogo se foda. E você? Eu dei uma jogadinha e, puta, minha mão quase caiu. Pra mim foi uma merda fumegante, piorou quando o Inafune falou que era melhor do que nada. Nossa senhora, é. Porque a gente pagou pra receber câncer, sim, Inafune. Uh-huh. Jogo mal polido, bug até a alma, tá trágico. Cara, eu não sei se foi porque eu não financei essa campanha, mas eu acho isso tudo muito engraçado. Você pode olhar e falar, é isso mesmo, né? É tipo, caralho, cara, isso é realmente trágico, na verdade, é realmente trágico. Nota do lapso, a jogabilidade... Cara, nota do lapso é literalmente uma nota do lapso que a gente tem que ler? É. Tá certo, então o lapso ele interjeitou aqui e disse, a jogabilidade é ok, o level design é ok, e tá em caps lock, tá, ele tá gritando. Mas o carisma é negativo, as músicas são genéricas e pode ter puxado um bonde de má reputação pra ideia de financiar jogo no Kickstarter. Sim, puxou, com certeza. Porra. Agora, toda vez que um cara desse com nome quiser fazer um Kickstarter, a gente vai olhar com uma vontade. Ah tá, vou dar meu dinheiro pra essa bosta pra acontecer igual com aquele FDP do Inafune. É exatamente isso que vai acontecer. É bem isso. Tá. Obrigado, Kenji Inafune, por fuder a vida de qualquer pessoa que quiser usar o Kickstarter de agora pra... Vários desenvolvedor indie se fudendo aí, né? Na verdade, eu acho que vai fuder menos o desenvolvedor indie. Eu acho que o desenvolvedor indie ele ainda tem crédito. O foda vai ser quando um desses caras grandes quiser fazer um Kickstarter e o nego já vai... será? Vai ficar bom essa merda? Tipo, corre o risco do Igarashi, né? É, tipo Igarashi, exatamente. Mas enfim. Senhor Dai, agora o Igarashi já vai ter aqueles olhos em cima dele falando assim, e aí, fera? Vai ficar bom essa merda, né? Aquela pressão na bunda dele, né? Tem que ficar bom essa porra, né? E, bom, espero que fique. Senhor Daigo, Gundam Thunderbolt, o senhor curtiu? Achei bem legal o Macross Delta. Vi muita gente metendo pau porque era de idols, meu Deus. Mas eu gostei muito, afinal, todo o Macross fala de música. Nesse ele só pegaram numa abordagem diferente. Ainda vale uma abordagem ruim. Sério, bicho, pensa assim, Macross não eram os caças que de vez em quando recebiam a ajuda das cantorinhas porque a música, tipo, meio que comovia os ETs e eles paravam de brigar? Sei lá, fera, não assiste esse lixo anime, não. Não, mas acho que Macross ia gostar. Sério, é um anime de Top Gun. É, tudo bem. E os caças viram robô. É. O problema é que é anime, né? O problema não é o tema. O problema do anime nunca foi o tema do anime. O problema do anime é que ele é um anime, entendeu? Ah, é só um desenho. Ele é fundamentalmente um anime. Ele tem um monte de... E ele tem uma temática bem ocidental, assim, pra mim. Ele é bem diferente do Gundam nesse conceito. Gundam, ele é tipo um monte de pulp sci-fi japonesado. Muito japonesado. Sim. No caso do Macross, acho que ele foi feito meio sob medida pro público americano gostar. Assim, o público japonês foi varrido. O público americano, mesma coisa. Eles nem ligaram de ter virado Robotech, de terem cortado mais umas 3 séries depois. Agora, basicamente era isso. A primeira série era Força Aérea Espacial da Terra com robôs caças enfrentando ETs mega poderosos que tem nojinho de acasalamento humano. Justo. Sério, assim, coisas de emoção, esse tipo de coisa, os ETs não entendem porque eles não têm. Então eles falam, o que tá acontecendo nessa merda aqui? Porra! Eles veem um casal se beijando e eles piram. Justo. Que porra é essa, caralho? Aí a música pop da cantorinha principal da série, a Lin Min Mei, fode com eles, porque eles não entendem o que a música tá fazendo com eles, param de lutar, tipo, não, cara, que não, contigo, vai! Eles literalmente usam música pra ganhar os alienígenas, é isso? Sim. É, tudo bem, justo. Bom, pensa em Marte Ataca. Meu Deus do céu, por favor, não me faça isso. Não aquela me faça música explodir a cabeça da ET. Não me faça pensar nisso. Você não gostou de Marte Ataca, não? Não. É um filme tosco, maravilhoso. Eu não sei, eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi ele com a mentalidade certa, sabe qual é? Eu vi ele achando que era um filme. Ah, é normal. Aí eu achei uma merda. Talvez se eu rever hoje em dia, sabendo que o filme é uma merda e é feito pra ser uma merda, talvez melhore bastante. Provavelmente vai. Agora ele perguntou de Gundam Thunderbolt. É outro Gundam com a temática mais ocidental, porque é um Gundam meio musical, assim. O piloto principal pilota com um jazz tocando na cabine. Justo. Aí ele, tipo, ele pega o ritmo do jazz pra fazer os movimentos dele. Do mesmo tempo que o piloto rival dele, o moleque é tetramputado, beleza, hein? Delícia. Ele ouve pop dos anos 80. Irado. Chicletão, chicletão. Foda demais. É muito bom a temática e ele é um Gundam extremamente triste. Ou seja, ele é o Gundam do jeito correto. Justíssimo. Agora, o problema do Macross Delta é, além da força aérea, as idols agora pilotam caças também. As cantorinhas pilotam caça agora também. Ai, Cristo. Ou seja, fudeu. E os caças são feios pra caralho também. Até aí é bom, foda-se. Enfim. Agora, uma pergunta mais pessoal. Caralho, é ruim estar feliz e conformado com o emprego de garoto das entregas ganhando uns 1.500? Fera, não é ruim não, fera. Se você tá feliz e conformado, é sempre bom. É, com 25 anos você ainda tem chance de evoluir, se você quiser, mas eu veria algo nesse quesito. Sei lá, cara. Se você tá feliz, se você tá pagando as contas, você que sabe. Não me sinto à vontade de fazer faculdade porque não tem nada que me agrade. Cara, assim, vou dar um conselho polêmico, mas faculdade é meio superestimado. Você não aprende tanto assim na faculdade. A faculdade é mais um estímulo pra você aprender do que qualquer coisa. Uhum. Na verdade, eu tenho uma outra visão sobre isso. Embora seja superestimado pra caralho, vão te cobrar a porra do canudo onde você for. Ah, isso é verdade. É isso que eu ia falar. Apesar disso, ainda é uma parada muito exigida. Extremamente. Que conta muito você ter, sacou? Então você com certeza arruma empregos melhores se você tem um canudo. Fui tentar fazer um cursinho, mas pulei fora, pois não tinha tempo de estudar fora do mesmo. Mas, pô, me sinto bem, compro minhas coisas e não passo aperto. Isso é ruim? Cara, não. A parada é essa. É isso que importa. Se você tá de boa, cara, é isso. Se você não tem planos de ter um filho, ter uma família, ter alguma porra assim, e você tá vivendo de boa com essa grana, vai fundo, cara. E também, mas, se assim, você tiver como se manter nisso aí, né? Porque uma hora pode acabar. É essa que é a parada. E tem outra parada. E é sempre bom você aprender, você melhorar academicamente e profissionalmente, sacou? Tem isso. Então, se você tem tempo livre, se você pode, além desse emprego que você tem, fazer alguma parada, fazer uns cursos, tipo, aprender umas paradas, se dedicar. Acha uma parada que você gosta, sacou? E vai se dedicando nessa parada. E aí, se você tiver condição de pular pra essa parada e ganhar mais do que 1.500, você pula. E você já tem o seu trabalho aí que você, garante o leite das crianças aí. Tem isso. Tem que se preocupar com isso tudo hoje em dia, infelizmente. Ainda mais com o país em crise do jeito que tá. Pois é. Não é querendo te agorar nem porra nenhuma, mas... Do jeito que as coisas estão quebrando, a maioria das empresas aí tá cortando gastos, você pode ir pra fila da faca. Não só você, como praticamente todo o seu setor, talvez. Pois é. Enfim, às vezes muita gente falando que eu deveria correr atrás de mais e mais e ter meu próprio negócio e tal. Cara, isso é maneiro, mas não é um requerimento. Mas não vejo motivos pra fazer isso. Já estudo por conta própria, edição de áudio, que é algo que eu amo. Porra, isso aí já é maneiro. E já meio que fui chamado pra trabalhar numa produtora de áudio. Por que que tu não foi então, filha da puta? Ah, se foi chamado, pula lá, ué. Tudo com certeza isso você vai ganhar mais ou menos que 1.500. Tudo isso sem faculdade, mas ainda assim tem aquela galera que fala que faculdade vai fazer falta. Cara, vai, tipo, tô te falando, você certamente vai conseguir empregos melhores com faculdade. Mas depende da área também. Tem áreas que, tipo, você mostra o seu trabalho e fala, olha, meu trabalho é isso aqui, é isso que eu faço. E aí os caras falam, pô, tá bom, e aí o cara te contrata. Não liga se você tem diploma ou não. Mas sempre se for o caso de ter o cara tá na dúvida de contratar e contratar o outro cara e o cara tem a porra do canudo, é bem provável que o cara contrate outro cara, entendeu? Ele vai passar na tua frente assim. Mas enfim, cara, no final das contas, você que decide. Se você acha que você consegue um emprego maneiro sem fazer faculdade, então não faça. No fim das contas, é você que decide mesmo. Mas considere a situação atual do país, onde 1.500 também já não é uma grana boa, assim. Pois é. É o que eu ganho. Abraços, amo vocês, Josué Gomes Ribeiro. Um abraço. Ih, falamos o nome dele dessa vez. Te planei. Corta isso, corta isso. Corta não, galera. Deixa eu... Foda-se. Eu não vou dar conselho porra nenhuma. Vai todo mundo tomar um cu. Vai ser meu conselho. Semana não vai ter filosofia. Não, mentira. Eu tenho conselho sim. Opa, você tem? Quando você for mandar a porra do e-mail pra gente, manda a porra do e-mail sobre o episódio que... Ouço. Caralho, manda outro e-mail sobre o que você quiser. Só não vai ficar 3 meses sem mandar e-mail, depois querer mandar e-mail sobre todos os podcasts do mundo e fazer e-mail de 40 páginas, entendeu? Porque eu tô irritado porque a gente teve que pular e-mail esse podcast, entendeu? E eu não gosto de fazer isso. Realmente foi É bem possível que a gente grave depois, mas de qualquer forma é um acontecimento ruim. Então, eu prefiro que vocês mandem muitos e-mails, e-mails curtos do que vocês mandarem poucos e-mails e e-mails gigantes, entendeu? E-mails pontuais, por que não? Por que não? Enfim, a minha filosofia desta semana é crie a sua própria. Isso, a gente já deu esse conselho. É algo que eu já disse, eu só estou reformando. Se quiser pôr numa camisa, acredite-me. Tá lá meu nome, Douglas Santana Rodrigues.